Não, não, não, não. Obrigado. Por que não? Transmissão ao vivo é legal. Tem Wi-Fi, então dá pra fazer transmissão. Imagina a gente na transmissão. Eu queria colocar uma câmera aqui. Uma câmera aqui. Vem jogar com a gente. Desconfio no zero, por favor. É, e uma outra lá no alto, assim, ó, pegando pra poder pegar eu e o tabuleiro. Aí, ganhar dinheiro suficiente pra colocar uma frente de volta. Vamos montar um canal assim, pra fazer aqui. Eu tenho vontade de fazer isso mesmo. Ou puxa um eu tô pensando em comprar uma mesinha. Pegar a câmera aqui assim, ó. Eu já vi um cara que fez isso. Mas aí tem que começar todo mundo. Só entrar, só pra você entrar, né? Só pra você entrar. Só pra você entrar. Só pra você entrar. Só pra andar. Atira, ele atirava, sabe? Mas eu controlava só pelo chat de e era um jogo de zumbi. Vai, atira, recarrega. Uma coisa que eu vou fazer é pegar as primeiras sessões que a gente não gravava ainda e eu vou fazer uma narração resumida do que aconteceu, sessão por sessão, pra gente ter um arquivo em áudio completo de todo o jogo. Anteriormente, em Jornal de Sangue. Se ele que tomou o grupo. Parece que tá. Peraí. Essa nave do Dr. Gore. Não vai ser sempre assim? Dr. Gore. Tá me ouvindo aí, Gui? Então não vai ter por que fazer anteriormente. Beleza. Vai ser sempre a mesma ação? Beleza. Bom, hoje contamos com a colaboração de todos para ouvirmos Guilherme, que está no além. No além pedágio. No mundo invertido. No mundo invertido. O mundo invertido é pesado. Que trailer. Que trailer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 points. Por que na sua mão? Por que eu sou mal? Não, não, não. Dá na mão de outro. Eu tô vamos sortear. Vamos sortear quem fica com os pontos heróis tá também. Tá sempre ali também. Vamos sortear o ponto herói. Sortear o maior valor do D4 ganha. Dá o ponto herói, como dá pro outro. Apenas no computador, deixa ali em cima do computador. Põe em cima do computador. Bom. Vai ficar aqui vermelho então. Ok. Eu sou uma pessoa muito confiável. Precisa de um repeteco? É bom, né? Sempre é bom. Então um repetecozinho. Sempre é bom pra saber. Repetecozinho bem rápido, né? Pra vocês lembrarem o que aconteceu. Vocês tinham acabado de derrotar os tubarões. E estavam cansados. E aí o Celerim sugeriu que vocês parassem pra descansar na mansão que ele ia conjurar pra vocês. Certo? Enquanto vocês discutiam sobre isso e a Ciri exumava os cadáveres dos tubarões. Tá muito alto o som aí? Nossa, a musiquinha tá bem aguda. Tira a musiquinha aí. Dá stop aqui. Isso, garoto. Enquanto vocês discutiam, a Ciri exumava os cadáveres dos tubarões. E a Toph estava ainda aturdida. A Toph estava ainda aturdida com aquela presença gigantesca. Sim. Que tinha saído de dentro do abismo e passado por vocês e abduzido o Griel. Sim. Certo? Uma coisa que eu achei, aliás, bem pertinente, né? A Toph foi a única pessoa que deu importância realmente para aquele evento. Né? Isso foi um feed positivo, de uma outra vez que aconteceu a mesma coisa. Você lembra? Não. Todo mundo acordou chorando e ninguém se perguntou. Ah, essa, certo. Essa foi certo. Uma correção desse feed, entendeu? Certo, sim. Isso eu achei muito bom, muito, muito pertinente. Porque realmente é uma coisa que ninguém ignoraria. Igual a gente ignorou o bagulho do choro. É. Apesar que o bagulho do choro foi mas ainda ignorado, assim, mas todo mundo guardou pra si, né? Foi tipo, não, tava chorando, não, tava lá. Não, caiu um. Caiu um cisco no olho. Estou suando pelos olhos. Cisco sabe quando você granito. É estuprado por um negão? Você, tipo. Eu não. Ele tinha bichão? Eu não ignorei. Só o Theo não chorou. Eu também. E o Celerim fingiu que não chorou. E eu não chorei também, não, negão. Você não chorou? Claro que não. Ah, chorou em off. Só ele perde uma moeda de ouro. Bom. A Ciri tentou convencer o Griel a emprestar o corpo dele pra ela. No bom sentido. Não, no mau sentido também, porque. Pra usar o corpo do Griel pra produzir um soro pra tentar curar os tubarões. O Griel, obviamente, não concordou. Certo? E vocês foram descansar na mansão do Celerim. Ó, tá importante, hein, Celerim? Mansão do Celerim. Foram descansar na mansão do Celerim. Passa pros otimistas. Na mansão do Celerim, o Theo notou uma corrente extra conectada a ele e foi focar nessa corrente para tentar descobrir o que era E aí ele se tocou que era o Neron e foi tentar descobrir onde o Neron tava. E merda. Deu errado porque o Neron hackeou o sistema e conseguiu passar maus fluidos através da corrente, o que prejudicou o Murin. Sim. Quem viu que tinha enegrecido uma conta do Murin? Só o Griel, né? Eu vi. O Griel viu. Eu teria passado no teste fácil, mas, né? Como mas você é cega, né? Se você tivesse olhos, você né? Você tudo velho, todas as contas, você tá negra. Eu ia falar, mas por que eu não fiz o teste? Eu também. Bom, fique quieto. Ele falou, quem tá na sala faz o teste, hein? Né? Porque você já vê tudo negro, então... Indiferente. É. Todas as contas é negra. São negras. Bom... Depois o Theon conseguiu se desconectar do Neron, sem grandes consequências, a não ser a conta do Tigre, que ficou metade preta. Enquanto isso acontecia, o Silerin estava lá fora, batendo um papo com Bentos, o rei dos dragões marinhos, um dos 6 dragões reis de Arton, né, das criaturas vivas mais poderosas, e tentando levar o cara na conversa. Né, mas o cara pegou ele no pulo, ele caiu numa contradição, porque o Silerin nunca esteve no Cemitério dos Dragões fisicamente. Mas o Rei dos Dragões Marinhos, ele ficou curioso quanto ao Silerin, porque o Silerin tem sangue de dragão puro em suas veias, e não sangue de mestiço, segundo Bentos. Isso deixou ele intrigado. E aí o Bentos falou, ó, vem aqui que eu quero bater um papo com você. Traz o seu amiguinho que foi abduzido pelo Yogg-Sothoth, que eu quero... ver se eu vou precisar exterminar ele ou não. E se você prometer fazer isso, eu te dou uma informação em troca. O Silerin fez um juramento de sangue. O sanguezinho dele ficou dourado. Ele sentiu faíscas percorrendo as suas artérias por dentro do seu corpo. E selou o pacto de sangue. Em troca, o Bentos deu a seguinte informação a ele. O Cemitério dos Dragões, ele existe... Ele existe para servir aos dragões de Arton, porque os dragões em Arton, eles... É dito que os dragões, eles são filhos de Megalok. O que Silerin e Bentos sabem que é uma mentira. Vocês não? Não, não? Sim. Não sabe, não? Sei, sim. E... Ah, você sabe. E... Vazio maldito. E o Cemitério dos Dragões, ele é um refúgio para os dragões que sabem que isso não é verdade ou que desconfiam de que Megalok não tem nada a ver com os dragões em seu leito de morte, para eles não se tornarem Dracolites ou irem para o reino de Megalok, eles se refugiam no Cemitério dos Dragões. Por causa disso, o Cemitério dos Dragões é um local de grande poder. No Cemitério dos Dragões existe um guardião que guarda uma fonte de energia ilimitada onde você pode banhar as suas armas, seus equipamentos. As armas, viu, gente? E banhar a si mesmo para aumentar os seus poderes, os poderes dos seus equipamentos mágicos. Mediante o pagamento de um tributo ao guardião. Esse tributo é na forma de um item mágico de presente para ele. Pô. O guardião. O guardião, ele não guarda simplesmente a fonte, mas sim ele guarda a porta de entrada para a rainha dos dragões, porque Skaladranok é o pai, né, o deus dos dragões. Tiamat é a rainha, é a mãe de todos os dragões. E o guardião, que é uma miniatura do Tiamat, de Tiamat, guarda essa fonte, que ele guarda a passagem para a rainha dos dragões. E o Bentos também revelou que o anel que o Silerin porta e os outros 4 anéis semelhantes, que são os anéis da forma dracônica, os 5 anéis juntos, eles conseguem se transformar no cajado que é capaz de evocar Tiamat, a rainha dos dragões. Não precisa nem entrar na casa dela, não. Não, não precisa entrar na casa dela. Nossa, tá morrendo alguém aí, hein? Tem plano funerário? Bom, enquanto isso acontecia, a Ciri estava no quarto dela. Cagando tudo. Se drogando. Com homeopatia de sangue de tubarão... Pera. Homeopatia. Homeopatia de sangue de dragão mutante e quase morrendo. No último segundo ela conseguiu gritar pelo Theon, o grupo foi socorrer ela tava morrendo. Ótimo! Literalmente. Vocês conseguiram curar ela, trazê-la de volta à vida. O Griel tentou matar ela de novo. Não, eu ajudei ela. Tentou, ela conseguiu. Senão, a quase morte dela teria sido em vão. Engraçado que ela quase morreu 3 vezes na mesma sessão. Foi incrível. Não, na verdade, ela morreu, né? É. Porque ela, senão não teria voltado à forma, né? É. Morreu. A sorte não é que... Não tinha nome o cara, então... Nível aí. A sorte é que o bicho que ela virou tinha imunidade a veneno, que ajudou um pouquinho, e que ela reverteu pra forma original dela e continuou morrendo. Quase morreu. Pra resumir a história... É, aí enquanto... Eu vou dar pra sua cara de mim. Aí enquanto a Ciere repousava no quarto e o Theon cuidava dela, ou tentava atraí-la para o lado dele, secretamente, o grupo foi jantar. E nesse jantar eles foram conversar com a Levandra e tirar algumas informações dela. A Lisbeth astutamente fez a magia Visão da Verdade. Zona da Verdade. Pra remover retirar as informações da Levandra. E ela caiu feita uma patinha choca na magia. Assim como o Murren. Você caiu ou não? Eu não. Caiu. Tem que falar que caiu, na Zona da Verdade. Caiu. Caí, merda. Inclusive, ela tava aqui, ó. No mesmo lugar. Bom, enquanto isso, vocês iam perguntando, ela revelou pra vocês que ela é íntima do Berforan. Ela foi enviada pelo Berforan depois que vocês saíram de Valcária pra seguir vocês. E ela estava espionando vocês no navio e passando informações pro Berforan. Aí o Griel foi e botou lenha na fogueira. Por isso que ela perguntava o tempo todo: ah, o que mais você sabe fazer? Mostre seus poderes. Pra passar a informação pro Berforan. E aí o Griel foi avisar o Theon, foi avisar a Ciri, fogueira, né? E foi avisar a Toph do que estava acontecendo. E aí o Theon chegou pra matar a Alevandra. Irritado. Extremamente irado, principalmente quando ela tocou no nome dos pais dele. Theon evocou algum poder sombrio que vocês desconhecem o que seja. E esse poder sombrio se manifestou na forma de um anjo da morte, armado de uma foice gigante mortal, e que foi pra cima da Alevandra para matá-la. Porém, a Ciri pulou na frente pra impedir o golpe de morte na Alevandra e recebeu o golpe em seu peito, sacrificando sua vida pela Elfa Negra. Nesse momento vocês escutaram um grito grave, de desespero, vindo sabe-se lá de onde. A Ciri estava morrendo no chão e chamas brotaram no peito dela tentando cauterizar o ferimento, o que foi em vão também. Quando o espírito da morte voltou a tentar atacar a Levandra, o Grial passou por dentro dele, chutou a Levandra com os dois pés para longe do espírito, e quando o espírito desferiu o seu golpe, a Levandra já estava longe o suficiente para não ser atingida. Aprendemos, não provoque. Atira no refém. O que nós aprendemos é que o nosso clérigo não é da justiça. Que o já salvou duas vezes a polícia. Bom. Algum cavalinho morreu nessa cena. Fato, mano. Hã? Algum cavalinho morreu nessa cena. Como o cavalinho morreu? Esse grito vermelho, foguinho. Ah, um pesadelo, o grito vermelho, foguinho? É, um pesadelo. Ok. Talvez o cavalo morreu. Detalhe, as chamas no peito dela eram alaranjadas, não eram azuis. Ah. Chupa! A do cavalinho. As chamas do cavalinho então, são azuis. A pisagem dela não tinha usado o fogo azul. Bom, a Levandra estava morrendo de medo, né? Até ganhou algumas mechas brancas no cabelo. Virou devido ao que aconteceu, tomada pelo pânico. E quando o espírito desferiu o golpe, que não atingiu a Levandra e estava indo embora, vocês ouviram uma risada feminina que vocês conhecem muito bem, que é a risada de Tenebra. E aí o Griel se rastejou até a Levandra e falou: tá vendo? Você achou você que confia tanto em Tenebra, quando ela tentou te matar agora, foi Glórien que fez com que eu te salvasse. E a Levandra abraçou o Griel chorando. E se converteu. E se converteu. Ou não. Mano, converteu que eu vi a ficha de XP aí. Mano, no avião caindo, todo ateu grita: ai meu Deus. Mas tá doente, todo crente vai pro hospital também, né? Então, tá muito atrasado. Eu vi isso num elevador e foi engraçado. Depois eu conto essa história. Bom, tá. O Theo entrou em choque com tudo isso, porque ele feriu um inocente. Embora ele não quisesse ter ferido ninguém. Não. Dois. Eu? Mais ou menos. É, eu ficou meio zonzinho. Eu também fiquei zonzinho, então foi 3. É. E recebeu em seu peito o ferimento da Ciri. E... tentou segurar a ira do cara, eu não mereço, né? E surpreendentemente, quando vocês pensavam que a Ciri fosse morrer, vocês viram o peito dela convulsionando, né? Se torcendo. E das faces do ferimento aberto, do rasgo causado pela foice, vocês viram brotarem pequenos filetes de carne acinzentada indo pro outro lado, né, cruzando-se e puxando as costelas dela, o peito dela para ser fechado e cicatrizar novamente, como se fossem vermes gigantes rastejando por dentro do corpo dela. Mano, verme, não deve ser bom, cara. É real. Quem estava no momento em que a Ciere injetou o líquido na veia e foi curada pelo Theon e viu, olhou pra ela e viu, pôde ver dentro da veia dela, a veia dela, na hora que estava retornando a posição original, né, ao formato original, vocês viram a veia se contorcendo, como se fosse uma minhoca dentro do corpo dela. Eu acho que precisa matar uma dose. Isso se manifestou na hora que esse ferimento estava aberto ali, que ela estava quase morrendo, e foi algo que trouxe ela de volta à vida. Está possuída. Se ele voltou à vida, o Theon caído no chão, agarrado pelo Murin, então a Levandra se desvencilha dos braços de Griel, ainda enxugando suas lágrimas, apanha a faca no chão, vai até o Theon, que está caído no chão sob o corpo pesado do Murin, aponta a faca para o Theon, rasga a própria mão, e enquanto seu sangue vai caindo no chão, ela diz: "Eu juro pelo meu sangue de vida, eu não vou deixar que nada de mal aconteça aos seus pais. Isso eu lhe prometo." E ela aperta a mão com força, e vocês veem o sangue dela que vai pingando no chão, é vermelho como o de vocês, né? O sangue dela adquire uma coloração dourada e começa a brilhar. Outro juramento de sangue. Em menos de uma hora. Você sente em seu peito uma dor. Uma pequena pontada no seu peito. O cara curte criar corrente, né, velho? E vocês, todos que estão próximos ali, vocês veem uma corrente dourada reluzindo, conectando o peito do Theon ao peito da Alevandra. E depois desaparecer. Regredindo ao planetário. Sério, Theon. Tá. Até com ela. Próxima corrente. Tá, vamos lá. Você não tem respeito pelo seu corpo, não? É. A Levandra, ela com a mão ainda caindo sangue, ela olha pro peito dela, olha pra vocês, olha pro Theon. O que foi isso? Esse é o nosso laço. Agora você, você faz parte do grupo agora. Eu não falo nada. Posso fazer esse juramento? Aconteceu isso. O que é isso? Agora estamos ligados. Não tem como se você escapar. É esse tipo de ligação que vocês têm? Também vai morrer por culpa dele agora. O que foi? Também vai morrer por culpa dele. Todo mundo vai morrer por minha culpa. Também vai morrer por um D6. Ah, tá, ok. Beleza. Caralho. Eu não falo nada. Esse é o tipo de ligação que vocês têm, então? Vou mandar elas. Sim. Você tá desmaiado. Não tá, não. Como eu me livro disso? Isso é uma coisa também que não sabemos. Se a gente soubesse, já tinha tirado. Talvez você, cumprindo a sua promessa, possa se desvencilhar dessas correntes. Mas antes disso, acho que será meio impossível. Acho que isso é uma promessa cara demais. Nossa, ela ficou traumatizada com o evento. Perdeu até o ponto. O negócio tá sério, a voz tem que estar com aquela seriedade. Gui, você tá aí, Gui? Gui? Alô? Ah, ok. Eu achei que você morrido. A Levandra, ela ainda segura no peito. Essa ligação. Quais as consequências que isso tem? Então. Se ele afundar, eu afundo junto? Uhum. Basicamente. Vamos pra Lenore? Basicamente. Droga. Eu acho que é muito bom fazer pactos de sangue. Isso não estava nos meus planos. É. Então foi um juramento falso? Obrigado. Não. Não foi um juramento falso. Eu não vou deixar acontecer nada aos seus pais, eu prometo. Quando sairmos desse lugar, E eu vou voltar até a caverna dos elfos negros. Minha missão aqui com vocês era só espioná-los, saber as suas habilidades, encontrar os seus pontos fracos. Apenas observação. E informar tudo a Berforan. Eu acho o inverso melhor. A gente saber o ponto fraco deles. Eu também, mas a gente descobre o ponto fraco do Berforan e fala: nossa, Berforan, o Griel tem um ponto fraco. Se fizer a cosquinha no pé dele, ó, entendeu? Não acontece nada. Não vou deixar que façam isso. Seria legal. Berforan não está certo. Muitas das coisas que ele fez são erradas. Eu mesma fiz muitas coisas erradas quando estava sob o comando dele. Mas como meus pais vão estar sob seu controle, não dele? Cuidado, Théo. Eu darei um jeito. Como eles disse, eu sou íntima de Berforan. Ele me ouve. Ele me ouvirá. E eu não permitirei que seus pais sejam feridos. Mas saiba que eu não perdoarei. Eu sei. Independente de você. Eu sei. E eu sei do que você é capaz quando está em fúria. Isso que e tá por ter... Por glória. Eu não quero ver isso de novo. Não quero ser o alvo da sua fúria nunca mais. Eu só penso. Pera, mas quem tem fúria aqui não sou eu, só. Então. Tipo, a ligação tá indo muito fora. Eu acho. Escureceu depois de tudo o que aconteceu. Eu sei que é uma coisa ridícula, mas eu acho que o Theon precisa fazer um pacto de um juramento de sangue com a gente. Mais um? Já não basta essas correntes? Não, porque com essas correntes você mente, você esconde e você nos põe em risco. É, talvez eu esteja andando muito com vocês. Deixa eu entender. Mente, esconde, verdade. Vamos fazer um juramento de sangue. Cuida da sua vida. É, na verdade, então, você está sendo corrompido por essa tal justiça que você diz seguir. Então tá na hora de você deixar de esconder as coisas, porque a gente tem que saber. Esconder o quê? Quando nós estamos prestes a morrer. Eu sinto isso. Confesso que eu tenho poderes que eu não sabia que eu tinha. Mas eu nunca escondi eles, porque eu não sabia que tinha eles. Mas você está usando eles de forma errada. Exato, eu queria falar agora. A zona da verdade ainda está ativa. Eu passei, mas de qualquer forma eu tô falando. Eu passei também, então eu também passei. Eu tô falando. Não, porque a gente não tá firmando muita coisa, então a gente tá falando a verdade. Ainda mais depois do que você matou aqueles tauros, aqueles minotauros. Seja ele como mestre, pode fazer uma mentira. O que aconteceu naquele tempo? Quanto gente, verdade? Sim. Não tô preocupado com isso. Sim, eu gostaria de saber, pra poder entender o que aconteceu a Berforan. Ele mudou muito nos últimos tempos. Ele mudou. E já começou a mudar quando ele encontrou aquele grupo de elfos. Aquele clérigo de Glórien, ele fez alguma coisa a Berforan. Ele ficou estranho depois daquilo. E depois veio aquele rapaz, o seu amigo. Sim, eu não ouso dizer o nome dele. Ele mesmo. Não ousarei dizer o nome dele de novo. Ele mandava em Berforan. Berforan era o líder dos Espadas de Glórien. Você deve se saber. Deve se lembrar disso, Griel. Já foi retificado. Ele sempre foi o líder dos Espadas de Glórien. O mais orgulhoso de todos os guerreiros. Quando Lenoren caiu e ele se entregou às trevas e abraçou Tenebra, ele ainda assim era o mais orgulhoso dos guerreiros, o mais orgulhoso de todos os elfos negros, o mais poderoso, o mais sábio, o mais viril. A hora que ela fala, tipo, que ele deixou ser abraçado por Tenebra, deu pra mim. Que nojo. Respeite os deuses. É, porque agora não pode falar mais mal de Tenebra também. Não diga isso. Acho que aqui ninguém pode falar mal de nenhum deus. Todos. Todos temos fraquezas. O da hora? Todo mundo tá falando, não fala isso de deus, mas tô falando de Berforan, tá ligado? Não diga isso, todos temos fraquezas. Com exceção de Nimbi. os outros deuses merecem a força que tem. Você quer dizer, né? Falando em Nimi, eu lembro que ele me falou que tem uma coisa... Nós estamos desviando do assunto. Não vamos discutir religião. Os deuses... estão verdade. Além de nossa compreensão. Eu não confio no Nimbe, ele me pode ter um diário que eu mandou. Mas nós... temos fraquezas. Muitas vezes elas nos dominam. E eu não sei o que acontece com o Berforo, mas eu gostaria de saber. Eu sei o que acontece. Pode esclarecer? A gente supõe que a gente sentou e tá conversando. Todo mundo junto. Todo mundo junto e o Celerinho de cara amarrado que ninguém foi pro quarto. Tá, a hora que ela falou isso, eu não tô. Eu fui ficar um pouco mais afastado. É, você tava tipo na porta. A hora que ela mas falou tá isso. Todo no mesmo cômodo. É que fica, isso que eu já perdi, já que ela falou. Ela falou que Berfora foi. Que mesmo? Berfora. Foi a fraqueza. Eu falo pra ela, realmente. Bem importante. Vamos virando. O primeiro sinal de fraqueza, ele vira as costas pra dentro. E vou subindo. Volte aqui. Eu vou subindo. Eu já lhe disse. Acabou. Você não viu os horrores que nós vimos. Eu subi, eu ignoro ela. Os horrores que nós passamos em Lenoren eram suficientes não apenas para que perdêssemos nossa fé, nossa esperança. Muitos dos nossos irmãos, eles perderam completamente a sanidade. Muitos elfos se suicidaram, temendo passar horrores piores nas mãos dos nossos inimigos. O que nós passamos lá é algo que eu não desejo ao meu pior inimigo. Hoje eu sei, graças a você, Theon. Qual que é a nossa? Todas. Todas. Não sei porque, o caso da vida toda eu tomei de retornado. Se tornar neutral, cara. Mais barato. É uma chiclinha pra nós fazer. Bom, quer a minha bunda também, não? Por favor, Theon. Não, eu sei, tem. Diga qualquer coisa. Ela ficou com ciúme. Pra eu poder entender o que aconteceu a Berfora. Como eu vou saber o que aconteceu com a Berfora? Diga o que você sabe, o que você fazia no templo. Diga, Theon. Por que Lorel se tornou seu inimigo? Por que ele odeia tanto? A ponto de pedir a Berforan que o caçasse e me enviar para espioná-los, segui-los. Eu percebi que tem muita gente que não gosta de nós, né? Quem gosta de nós? Nem mesmo gosta da gente. Eu estava falando da minha vida. E eu estava confuso entre qual caminho seguir. De forma prática, entre seguir eu Calder e falo. Ou Tenebra. Jeff, põe mãos Jeff. Em nome da... Quando ele fala que ele tá confuso, eu dou aquela encarada nele. Eu acho que você ainda está confuso, né? Jeff, põe minha mãozinha no ombro do Theon. Pois essa sua justiça no ombro está... da Elfa. Todos nós ficamos confusos às vezes, irmão. Eu lembro também, já fui pro caminho errado. Já foi pro caminho errado, todos nós fomos. Não, hoje eu não estou confuso. Hoje eu tenho certezas. Tenho certeza do que é justo e o que não é. Cuidado. Isso você não tem, não. Eu também tinha certezas. Até alguns segundos atrás. Eu tive certeza que eu não quero matar ninguém inocente quando eu ia me converter pra Tenebra e ter que sacrificar alguém que não tinha nada a ver. Então aqueles minotauros que você matou, eles não eram inocentes? Não. É, os caras já estão ficando escravos assim, nos... Mas ué, e aí quem julga inocente ou não? Os minotauros não estão mais com vocês, eles já... Eles chegaram a conhecer a Jazira. Né? Você acha que eles são inocentes por ficar escravos? Mas isso não é um clérigo que tem que julgar. Vai, me responda com a verdade. Responda com a verdade. Ninguém, né? A gente não é digno de julgar quem são inocentes, quem a gente deve matar, quem a gente não deve matar. Então por que você julga o julgamento do clérigo? Você acabou de ver... Pelo que você acabou de vocês ver. Vocês querem saber mesmo? A gente tá aguardando. Então para esses dois para de brigar. Nós não estamos brigando, nós estamos discutindo. Tá? E eu impedi que uma clériga de... Asgard. Tem ninguém no nome. Asgard é o cavaleiro de turno. Estavam fazendo um sacrifício no templo? Devia ser um ritual padrão. para se converter para o Tenebra. E parece que desse ano eu estraguei tudo. Agora entendo. Você fazia parte desse ritual? Ia fazer. Então, né? Estava muito estranho naquela época. Eu estranho muito. Você mudou muito também. Então você ainda segue? Jeff, como é que... Não, então, não sigo a Tenebra, então, só a respeito. Então por que quem foi... O que você chamou aqui é dela. Como é que tá a questão do coração do cara? Eu escutei a voz dela, mas eu não pensei nela. Criação, tá bom. Pensou em quê? Você também não era chegada em Tenebra? Eu reconheci que tem uma zona da verdade aqui. E eu vou ceder a ela. Eu falei agora proposital. Você sente isso? Eu estou falando a verdade. Então diga agora. Eu não quis chamar a Tenebra. Então por que ela veio? Eu não sabia. Parece que Deus não respeita. Tu não tá falando a verdade? A quem você chamou? Eu nem sei no que estava pensando, só queria ver você morto. Ele levantou, que importa. Eu percebi. Então com certeza não era a Calmer que você chamava. Você pode achar que deixou de segui-la, mas parece que seu inconsciente te diz que ela ainda é seu caminho. Bom, pelo menos eu deixo claro quem eu sigo. Isso é muito bom. Mas pena que você não faz descansar. Isso. Você não tá muito bem. Como coisas com isso. Eu realmente não estou bem. Mas eu quero deixar claro que eu ainda te odeio. Se eu pudesse mesmo, eu te mataria agora. Não, por favor. Mas eu vou proteger sua vida enquanto você estiver no caminho certo. E enquanto você cumprir sua promessa. Essa corrente não foi criada à toa. Como vocês veem, eu não tenho controle dos meus próprios poderes. Mas eu sei que você falou foi verdade. Sim, sim, verdade. Não tenha medo, só respeito. Só não tente criar intimidade, porque eu não quero. Não, não, não, não. Só não quero que você me mate. Eu saio da sala. Vou pegar a camisa da amizade. Saiu da sala? Uhum. Ela fica olhando o Theo ir embora. O Theo sobe pra ir pro quarto. Ela saiu, né? Eu acho que a morte é melhor do que encarar a fúria dele. Isso tá muito fácil. Fica tranquilo. Tá muito fácil. Ele é só uma criança animada. Tá muito fácil. Nada que um pulso forte não faça ele entrar na linha. Tudo bem, mas tá muito fácil. Ela quase morreu. Ela viu a morte, literalmente. E aí, só porque viu a morte não quer dizer que eu só posso te ir. Porra, tem dia que isso não é íntima de Berfora. Isso não fez ela se fazer o que ela tinha comigo. Exatamente. É, exatamente. Por isso que eu. Faz teatro, enquanto eu falei só da promessa dela. Falei, tá fácil. Então, só deixando um pouco. Enquanto você fala que ia sabotar, que ia inventar uma frase. Lembrem de novo. Não ia deixar fazer. Ela tá falando a verdade, mas o que ela sente. Assim. Ei, por que vocês estão falando de mim? Estou aqui. Ah, desculpa. A gente esquece. Nós estamos acostumados. Bom. Eu acho que depois disso tudo eu quero descansar. Sim. Qual é o seu nome? Alevandra. Esse é o seu nome de nascença, bonitinho? Sim. Nós chamamos de guerra. Boa pergunta, Ariel. Não criou sobrenome, ela. Vou rezar por você hoje. Eu nunca soube o sobrenome dela. Alevandra é um personagem, um NPC do cenário. Ah, tá. Não é personagem criado por mim. Ah, eu achei que era criado. Inventa agora. Inventa uma história. Ela vai fazer parte da história até um certo ponto da história. Então agora vai ter que inventar. Sim. Aquele sobrenome que eles põem. Alevandra Smith. Que já é com a história atual, ignora o passado. Tipo, Alevandra Blackleaf. Tipo, essa folha negra. Mas já estavam pensando que ela ia virar do mal, sabe? Alevandra. De Souza. Alcanandre. Aí, tá jogando até no dado pra escolher o sobrenome da. Alevandra Beturnai. Você tá vendo o nome Zé? Como escreve? Não, eu peguei um gerador de nomes do escudo. É. É que eu vi um que foi. É que eu vi um que tinha significado de partes. Vamos usar o que você juntava. Seria muito da hora se acontecesse isso aqui quando todo mundo ficasse sabendo. Para da spoiler, velho. A merda. A Alevandra B. Torneio. Bom, meus caros, vamos descansar, amanhã teremos um dia. Aqui, tá ouvindo aí, já. Eu acho que precisamos. E? Vocês podem ir descansar. Não, mas eu vou jantar antes. Só não tô Você também vai acabar de comer. Ah, beleza. Tá ouvindo, né? Bom, meus caros, vamos. Você pode falar à vontade, viu? Não precisa ficar quietinho, não. Tem coisa a fazer. Vamos, então, vamos descansar. Eu levanto. Fala assim. Só vou levantar um ponto. Théo, tem uma ligação com Tenebra. Sim, eu estou meio que. Sim. Ou algum outro poder sombrio, extremamente poderoso. Que eu não quero encontrar. Depois do que aconteceu com os Minotauros. Não, isso eu falo profundamente. Nunca vi Calmir reagir dessa forma com ele. Ele tem um elo muito mais forte do que ele. Sim, mas depois do que aconteceu com os Minotauros, eu acho que a gente tem que ficar um pouco de olho no. O cara que perdeu a voz tá falando, hein? Apesar de. Das nossas ligações. Não sei a de vocês, mas apesar de minha ligação com o Theo ser um pouco mais forte, eu posso sentir algumas indecisões no coração dele. É isso que é o tempo todo. Mesmo? Sim. Como funciona isso? Use a corrente. É através da corrente. É que eu tive um incidente uns tempos atrás no plano astral e ele acabou me salvando. E por isso a minha ligação com ele é um pouco mais forte do que a de vocês. Entendi. Ninguém falou. Eu tô na zona da verdade, não posso mentir! Mas você não tá na zona da verdade, você pode contornar a verdade. Mas ele é um bárbaro e um órfão. É tipo, exato, perfeito. Eu não falei o que eu fui fazer no plano astral. Foi, tive um incidente no plano astral. Ponto. Mas agora ela vai ter consciência do que eu fiz com ela. Ela já tem consciência. Ela já sabe o que você fez com ela. Eu acabei de falar também. Diga-me mais. Como funciona pra usar essas correntes? Não sei como é que funciona exatamente. Eu só tento me concentrar no tempo e eu acabo sentindo. Bom, gente, se ele quase morreu de algumas vezes, a nossa cara do Evandro viu a morte de perto. Você, que tal a gente descansar? Celinho já deu uma bronca. Eu acho que a gente conversando aqui, a gente tá praticamente descansando. Sim, é bom. É melhor descansarmos. Se vocês me dão licença. Sim. Eu vou retornar ao... Na verdade, pelo amor de Deus. Ao meu quarto. E pare com os rituais bizarros lá. Você vai dormir mesmo? Eu ainda preciso contatar Berforan todos os dias. Apesar disso, eu acho que ele não que pode ele saber não... que ela mudou de não... lado. Não desconfie que alguma coisa me aconteceu. Senão ele pode mandar a gente atrás. E como eu lhes disse, eu tenho grandes sentimentos por ele. Eu estava perdida. Vocês me abriram os olhos. Mas Berforan também está. E eu quero abrir os olhos dele. Só cuidado. Sim. Bom, eu vou descansar. Vejo todos amanhã. Ela sai. Vocês veem que ela vai saindo pelo corredor, meio cabisbaixa. Demora um tempinho. Só olha pra trás, hesitante. Sobe as escadas e volta pro quarto. Passa em frente ao quarto onde você tá, Toff. Você ouve os passos dela, sente a presença dela. Ela entra no quarto, próximo do quarto que você tá, e tranca a porta, né? E aí você escuta ela deitando na cama, né? Ela pulando em cima da cama. Você escuta ela se revolvendo nos lençóis da cama, tá? Escuta o som de algo sendo esmagado. E ela chorando. Como se ela esmagasse alguma coisa e chorasse em seguida. Assim, você quer ele, mas a Toff conseguiria descobrir que material que foi destruído? Não foi destruído, esmagado. Pode pegar esmagar, um travesseiro. Exato. Esmagar, tá. Exato. Abraçou um travesseiro e começou a chorar. Posição fetal. Posição fetal. Estilo Ace Ventura. bom. Não. Vai levar essa cena, não. Pra Kaira? Mande. Meu Deus do céu, mano. É. Outra coisa. Kaira. Onde você está? Na rua, não tá vendo isso aí? Eu estou me sentindo totalmente desorientado. Não, acho que é na rua mesmo. É do vizinho. Eu preciso de você. A única coisa que você ouve é a voz da Kaira. Fraca, distante. Sussurrante, hesitante. Theo. E silencia. Os ouvintes sem falar, só fala meu nome. E silencia. cabeça, mano. Ele cortou aqui bem na hora. Ah, a Kyra, ela hesitante, sussurrante, a voz dela fraca e assim, bem hesitante, pausada, só disse o nome do Theon várias vezes e silenciou. 25 vezes. Não, não foram 25. Só uma meia dúzia de vezes, só. Sobrou mensagem aí. O nome do Theon foi sussurrado, quase gemido. Ih, tá extraindo, então. Traindo pensando em você. Ok. A Levandra vai pro quarto descansar. Quem mais vai descansar? Eu vou rezar, mas vai para o descanso, então. Tá, eu vou, tipo, ficar ali, acabar de comer ali. Não sei como é que tá a mesa, se a mesa foi destruída ou não. Não tem nem mais mesa ali. Tudo. Joga inteligência. Vai, passa, hein? Tô ruim pra caramba. Tô ruim pra caramba. 20. Dado nem rodou, mano. 5, ótimo. Quem vai pro quarto primeiro? Quem é agora? Você já tá lá. O Griel sai. Quem vai depois? Celerim? Fica se ele, mano. O dono da casa. Ok, Celerim. Caraca, velho. Falei que caiu o computador. Ok, vai. É, vai. Tá, Celerim, no meio dessa confusão toda, fala pra mim uma coisa. Nesse caos todo aí do Avatar da Morte aparecer ali pra matar a Levandra, como estaria o estado emocional do Celerim nisso tudo? Primeiro ele estaria confuso, porque um deus teve poder sobre um outro plano. Sim. Ok. E eu acho que ainda teria um pouquinho de dó da Levandra, porque certo. Ele sabe que ela tá indo por um caminho que é só tá remediando o futuro dela. Perfeito, perfeito. Exatamente o que eu queria. Jogue um teste, um ability check de inteligência. A gente joga, porque eu vou confiar. O bônus é 2. É 2, mas como eu não tenho proficiência, eu ganho mais 3. Então é mais 5 de bônus. Mais 5 de bônus. Não tem proficiência, que joga. Joga o D20, pode jogar. Vai que você tá com sorte. Deu 11. Ah, você tem dado aí. Ah, você tem sempre. 11? Total 11? Não, 11 mais 5, 16. 11 mais 5, 16. Ele não veio pra cá por isso. Ok. Celerim, você vai saindo. Aqueles, tá. Com todas essas preocupações na sua mente, né, esse temor, essa confusão, e conforme você vai saindo, você nem se dá conta do quanto tempo se passou nisso aí tudo, tá? E aí quando você volta a um estado de espírito um pouco mais normal, que você tá saindo para ir pro quarto dormir, né? E aí você volta a focar sua mente, né, em tudo, né? O Celerim, ele tem o King Maid, não tem? Sim. O talento? Certo. Quando você volta a ficar centrado, aí você finalmente percebe que nessa confusão toda, interrogatório com a Levandra, depois discussão... E depois aquela confusão do Theon tentar matar ela e essa conversa final que vocês tiveram com ela, nisso tudo aí se passaram cerca de uns 15 minutos. Tem noite pra cá. Certo? Rola Arcana. Rola Arcana. Tá ouvindo aí? Mano, eu tenho mais bônus. Ok. A ficha dele aí, mano. A ficha dele aí do lado, gente. Vem aí, vem aí. Se eu tiver proficiência, é mais 6. Se não tiver, Arcana. É 3. Arcana. Tá, é mais 2, eu acho. Ele tem proficiência? Tem proficiência? É um 2 aqui? 8. Ah, 8. Nossa, mais 8. Então mais 8. Então deu 19. Mais proficiência? Não, já marcou. Não, marcou. Eu tenho proficiência. Ótimo, tenho ótimo. 19, passou. Ah, tá, era 2, mas... Celerim. 6. Não, ele marca já o valor da proficiência. Eu vi um 12. Ah, Quando você vai indo embora pro quarto e você volta a ficar centrado, e aí ter a percepção mais apurada do tempo, e você se percebe que nesse inteirinho todo se passaram 15 minutos aproximadamente, tá? E você para, hesitante, olha pra trás pros seus companheiros, tá? E continua indo, eu imagino, pro quarto, tá? Mas você tem na sua mente um pensamento, tá? Que te deixa mais confuso e intrigado ainda. Zona da Verdade dura só 10 minutos. Já tava ativo aí. É o que vocês acham. Spoiler, não dá. É, sim. Por 5 minutos, não. Por 5 minutos, não. Tá. Ah, Deus, por mentido, cara. Agora a gente tem que parar pra... Você sabia disso? Então, e outra coisa, eu não tava com verdade. Eu não passei no teste. Eu fui totalmente mentindo. Tá. Eu não passei. Thelma e a Nedonda não. É. E o Bori. Deixa eu soltar esses cachorros um pouquinho, só um minuto. Who let the dogs out? Não sei se vocês têm água aqui. Eu tenho que conversar com a Toff. Toff não, pá. Posso falar com você também depois? Oi, café. Ah, tem 1 quilo de mortadela, então pode rechear. Quanto quilo? 1 quilo. Meu Deus do céu, vai mortadela. Você pergunta, quanto quilo? 1. Então, pelo menos 2 fatias em cada pão. Né? 2? Por lado do pão, né? 1 quilo. Vou pra 5 fatias, você pega assim, ah, peraí. Dobra 50 fatias e põe no pão. Nós não é cut, mas tá na mortadela. É, e tem passatempo também, se quiser jogar passatempo no pão, joga. E depois eu vou ser bom vivo e dar um pedaço de bolo do rolo pra vocês experimentarem. Rola? É. Rolou. Ah. Aí, olha só. Capitão. Mente da criança. Agora é um rocambole. Eu achei que era aquele passarinho, pelo Deus. A gente vê quem é puro e quem não é desse jeito. Eu acho que ficou só eu e a Cieira lá embaixo. Acho. Certo, vamos lá. O Griel sai, o Celerin sai. Que ordem que vocês vão saindo? Toff e Theon já saíram, ficou Cieira, Lisbeth e Murlin. Se fica nós três, a gente vai, vou conversar com os caminhos. Quem vai apagar a luz? Eu tô aqui na comida. Vou comer mais um pouco. É, eu acho que nós merecemos, pelo menos, nos acabarmos, nos alimentarmos. Nossa, eu nem comi. Apesar dessa. Pô, o Bárbaro sente fome, filho. Ó, oh, Bárbaro come. Alimenta nas florzinhas. De morte, né? Então, não sei se vocês... Bom, vocês três... Tá, eu vou conversar com ela. A Cieira zoadona, né? Tô podre, ó. Você tem quantos PVs? Eu tenho um. Tem um PV? Depois nós levamos ela pro quarto, mas acho que ela aguenta outra. Tá. Tem um PV. E três exaustões. Três exaustão. Beleza, mano. Ok. Ah, eu deixei com 10 de vida, porque você não falou exatamente o dano que eu tomei. Então, deixei com 10 de vida. Ok. Perfeito. O que foi? Pergunta se é que tá mais no antídoto. Uhum. A gente faz. Bom, não, vocês sim. Três lá embaixo. Sim. Vai, vamos, vai falar alguma coisa? Não, vou conversar com as duas. É Cieira. Lisbeth, eu acho que pelo que a gente conversou aqui embaixo, enquanto o pessoal estava aqui, não sei se vocês conseguem perceber pela ligação que nós temos com o Theo, mas pelo que eu falei, acabei falando, por estar na zona da verdade da Lisbeth, eu acho que ele está meio... está sendo corrompido por acreditar nessa tal justiça dele. Sim. Ele não sabe mais o que é justiça. Sim. E o que não é. Eu não posso estar enganado, mas às vezes, pelo que já aconteceu com a Kyra, eu acho que ela pode ter uma forte ligação quanto a isso. Acho que não, porque a gente está longe dela. Mas o tempo que ela estava aqui perto. Ele já tinha se perdido em questão de justiça. Sim, há muito mas tempo. Ela pode ter influenciado um pouco. Quando a Kyra adormece, ela fica muito estranha. Sim. Não sei, parece que outra coisa tomou a forma dela. Exatamente. Mas o Theo não tem muita consciência disso. O Celerin falou pra gente quando ele invadiu o sonho dela? Não. Ou ele não contou pra gente? Não falou. Só ressaltar. Tava só ele e a Lisbeth, né? É. Não, ele falou pra mim. Falou pra Toff? Falou por cima. Ah, tá. Bem, pra mim eles estavam dançando se a gente não mexer. Exato. A primeiro momento, a Kyra, ela é algo. Ela com certeza vai ter problemas. Pelo que a gente suspeita que ela é e e como ela surgiu. Tá? Mas eu não acho que ela seja uma pessoa que influenciaria o Theo dessa maneira. Pode ser que não. Até porque mas... ela, querendo ou não, ela é uma boa pessoa. Acho que depois de hoje temos que prestar mais atenção nas nossas ligações. O Theo tá com um pouco de medo. Principalmente com o Theo. Eu acho depois que depois ele... do que ele fez lá em... não na ilha. Não deve mais sair sozinho. Que ilha que é? A Ilha do Zeiradã. A Ilha do Zeiradã. Não sei se aportaram pra consertar o navio. Aqueles três minotauros do nada. Sem eles ter atacado ele. Os minotauros que saíram. Sem eles ter agido. Ou feito nada pra poder se defender. Da cozinha quando tava tendo. Eu acho que ele julga qualquer pessoa que ele acha que seja injusta. Ele acaba punindo essa pessoa com a morte. Os olhos da Théo continuam do mesmo jeito. Sim, mas ele tem momentos que ele fica confuso e ele se perde. Não, mas na justiça. A justiça é cega mesmo. A justiça é sim, cega. Sim, mas a gente não pode se impor quanto a isso e querer punir todo mundo que é injusto no mundo. Se fosse assim, a Théo também seria justa. A gente vai matar todo mundo no mundo. Então ele não vai se sacrificar, porque ele nem sempre é justo com isso. Bom, eu tô enlouquecendo. Alguém tem que abrir a mente dele, eu não vou conseguir fazer isso. Não consigo mal chegar perto dele mais. Eu acho que você é o único que ele ouve. É. É, ouve mais ou menos, né? Mais um... eu posso tentar. E a partir desse momento eu vou ficar mais de olho no sentimento de um termo e tentar me aproximar mais dele. Vamos tentar não deixá-lo sair sozinho. Sim. Depois precisamos falar com o resto do pessoal. Sim. Tá, e aí ele vai... comer e dormir. Comer e dormir. Descansar. Vocês terminam de... fazem finalmente a janta de vocês decentemente. Aí eu... só ressaltar. Aí, tipo, acabando como eu dormi, aí no dia seguinte eu acordar e vou pro quarto da... da Evanda. Falar com a Evanda. Ok. Ok. Bom, vocês terminam de comer, vão dormir, tá? Eu vou só me curar antes de dormir. Antes de dormir. Uma poçãozinha agora, você tem energia. A poção, não o veneno. Eu tenho. Pelo amor de Deus. Celerinho? Celerinho. Tipo, essa, que é uma poção, batidas, né? Na sua porta. Mas reproduz pra ele que tem. Tem. Reproduziu a batida. Tá. Alô, alô, pessoal. Valeu. Lá, lá. Pera um pouquinho, pera um... dá pausa aí, pausa no pensamento. Pera um pouquinho aí, Celerinho. Bom, filha. Ai. Podia soltar? Podia. Tudo bom, filha? Tá, bom. Dele, a boca tá vendo que ele tá aqui. Você problema de cachorro? Isso, mordeu, mordeu. Não dá nada não. É a sua bunda mesmo. Mas você não tem um capitão maluco lá, né? E lá na sua casa você não tem o Pingo, né? Mas eu tinha um pitbull ali, sem nenhum problema. Mas o seu é pitbull não é o Pingo. Vai, Brett! Beijo! Se botar o Pingo no pitbull, o Pingo vai atacar o pitbull, velho. Vai. Tá mais gordinho hoje, parece. Fala, Maurício. Você tá com uma cara mais quadrada, né? Não, tá achando que ele tá mais gordinho. Tudo bom, filho? Pronto. Você não vai, falar, não vai falar que ele tá mais gordinho também, não? Não, o Di não. O Di tá só um pouco, a orelha dele tá um pouquinho mais magra. Ah, a orelha. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Presta atenção, ó, a orelha dele tá mais magra. Nossa, não, olhar, aí ó, nem tá falo. Ali, ó. Cai, me engordou, me emagreceu, aí tá do mesmo jeito. Ela tá aqui, tá mais magrinha, tá mais magrinha. Perdeu uns 6, 9. Os 15, 15 gramas. 500 gramas. Que isso? Isso é muito... falta de educação, mosquito. Perdeu uma grama e olha lá, o que é isso? Vai, ó, respeito! Vai com a mãe. Beijo! Tchau, beijo. Bora lá. Vai lá, Lisbeth Celerinho. Mas foi uma barra tão boa, nem imaginava, viu? Foi uma barra tão boa. Que bom. Bora lá, todo mundo, vamos. Olá, tio. Alevandra. Fica de olho na Alevandra. Eu confio muito nela. Você ouviu, Gui? Gui? Vê se caiu o Discord. Ah, tá, tô ouvindo. Você ouviu? Não, cortou tudo. Cortou tudo. Bom, a Lisbeth pede pra você ficar de olho na Alevandra, que ela não confia nela. Melhor deixar no site. Não, pode deixar. Eu não... sempre tem... na verdade... cortou. Fecha os outros programas. Morreu, falou. Na verdade, vocês estão sempre de olho em todo mundo aqui dentro. Quem que é? Qualquer coisa eu você me chama. Manda ele pro seu papai. Quem que é? Quê? Morreu, falou do IPS. Não sei se, mas se ele tá visto alguma coisa do gênero. Vou matar agora. Cachonete. Não, o IPS, eu não sei quem que é. Ele ficou bravo comigo. O IPS. Jogador de São Paulo. Tá, e quem é? Não sei. Tá ouvindo, já? Fred! Presta atenção! Aí, tá vendo? Ele ouve, ó. Esse faz de surdo, ó, mas eu... Eu sei o que pode estar atrapalhando. Desconecta o Skype aí. Bora, lá! Clica com direito nele lá, dá sair do Skype. Eu Skype que... maldito. Cortando tudo. Aí, ó, tiramos fora o Skype, agora vai funcionar. Agora não corta mais nada. Aí eu vejo. Qualquer coisa você me chama. Tá ouvindo? Não, fica feliz. Não, ouvindo eu tô, mas às vezes nada corta e volta. Não, tranquilo. É porque eu acho que a distância do microfone. Minha voz curta. Minha voz tá... Não, não é, porque dá pra ouvir até o ambiente. É a internet mesmo. É a internet, internet banda lerda. Esse é o Brasil. Bom, você vai ficar de olho na Alevandra, então. É, eu tô de olho em todo mundo, na verdade. Ele salvou o Leandro. Big Brother aqui. É o narrador do Big Brother. A Alevandra vai ser a Alevandra. Joia. Passa no quarto da Alevandra. Aham. Ouve choro. Crying Black Owl. Ai, ai. Crying the Rain. Gente, mas quem faz esses mosquitos? Nossa, tá cheio de mosquito. Ela fica muito quietinha. Bom. Você está bem, Alevandro? Ah, quem está aí? Olha a corrinha. Tô bem. Poxa. Eu estava dormindo. Muito bem, então eu continuo dormindo daqui a umas 4 horas e voltarei para que rezemos juntos. Tá bem. Tá fazendo os dados? Eles não têm a bênção dos elfos, igual o Briel. Ok, Jeff, eu vou... Eu posso fazer onde eu quiser, então eu vou meditar na primeira porta dela. Ok. Vou sentar ali, igual eu vou ficar meditando pra estar do alfa ali, pra recuperar melhor. Ali. Precisa de cinco. Ok. O Briel agora virou o encosto da Alevandra. Não, só porque na hora que converte, essa hora que é... A bicicleta que eu usar é mais fácil derrubar. Eu tenho que manter no caminho até que pegar firmeza. Porque é o demônio. Bom, quando vocês três passam pra ir dormir, vocês veem o Griel plantado lá na porta da Alevandra. Flor de lótus, olhinho fechado, meditando ali profundamente. E vai que o Théo muda de ideia e decide pra trás. Você sabe que não precisa de porta. Agora todo mundo... Tá, também. E aí vocês finalmente vão dormir, certo? Já abri, não é nada. Mas eu não vou dormir. Não é nada, mas eu sei. Um monte de papelada, embrulhada e pronto. Já abri, eu abri. Eu não vou dormir ainda. Não vai dormir ainda? Você vai fazer o quê? Falar com a Tenebra? Conversar com os deuses? Depois eu conto a bagunça que for. Ok, com que deus você quer conversar primeiro? Calmir. Calmir? Me concentro, medito. Você ainda consegue me ouvir? Sempre. Você às vezes não me ouve. Eu não sei o que está acontecendo, amigo. Você sabe? É uma jornada dura, Théon. Eu faço a mais necessária. Que eu não quero fazer. Coisas que não é justo, mas na hora eu penso que são justas. Por que caímos, Théon? Por que caímos? Pra aprendermos a nos levantar. Vamos comer pão com que hoje? Mortadela. Mortadela? É uma jornada dura, mas necessária. Big Jack. Para se combater o mal. E a injustiça, você primeiro deve saber o que é o mal e a injustiça. Mas cuidado, Théon. Não pode se deixar levar por eles. Hoje tem garrafa pra encher com água. Não pode se deixar dominar. pois você caminha neste momento sobre o fio da navalha. E o que Tenebra tem a ver com isso? Pergunte ao seu coração. Foi você que abriu as portas dele para ela. Mas foi eu também que fechei. Totalmente? Pergunte-se. Obrigado, meu Deus. Mas cortou ele. Deu surpresa. Queria seguir seus conselhos. Só faltava você no Calmer falar. Você até foi. Calmer vive. Calmer vive vai. Está em dois. O dois está fora. Nossa, me deu muita mais sabedoria. Hã? Eu me senti um Theo mesmo. Ah, é? Que bom. Que bom, fico contente. Tenebra? Tenebra. A merda sendo feita. Faltam 18 ligações, ela vai lá. Não era pra eu conseguir falar com você, mas eu acho que eu vou conseguir, né? Claro, querido. Sempre que quiser. Vocês todos, em seus quartos, estão lá. Naquele estado de sonolência, quase pegando no sono. Tô nas armas. E vocês são acometidos. Mas você tinha terminado as armas? Eu falei pra você. Não! Você só terminei as armas. Tem mais armas. Você falou. Ok. Todos vocês sentem um frio sepulcral invadir a mansão do Celerim. Fecha a janela aí. Tá, é questão. Vocês que estão deitados lá pra dormir, vocês são obrigados a pegar as cobertas e se enrolar nelas. Porque o frio é forte que chega. Ali dentro. Eu sinto uma coisa a mais, além do frio? Escuridão. Você sente um vazio, semelhante ao que você sentiu quando você perdeu seus guardiões espirituais. Minha noite é escura, cheia de horror. É. Claro que consegue falar comigo, sempre que você desejar. Eu a respeito, você é uma deusa grande. E com grande sabedoria também. As suas ambições a levam para um caminho errado, assim como seus seguidores. Ambições eu? Que injustiça! Eu apenas me divirto quando posso. O que você fez comigo? Eu? Nada. Você não queria dar um susto na elfa? Você conseguiu. Agora ela está, como você mesmo desejou, e como costumam dizer algumas pessoas em Valcária, ela está pianinho diante de você, como você queria, não é mesmo, Theon? Eu não sei se eu realmente queria isso. Ora, vamos, essa indecisão não combina com você. Não mesmo, é por isso que eu estou conversando com você. Ah, achei que fosse porque eu sou linda. Eu não sinto que estou agindo por mim mesmo. Acho que você está fazendo alguma coisa comigo. Eu? Como você é injusto. Você é um clérigo de Calmer, não pode acusar as pessoas assim. Principalmente quando essa pessoa é uma deusa tão linda e chique quanto eu. E que planta peões de ambos os lados. Peões? Eu nem gosto de xadrez. Isso é coisa de Calmir e de Nimbe. Eu, Perforã, Levandra, Larsa. Estamos todos brincando seu jogo, né? Não, que é isso, querido. Eu realmente tenho profundo amor por todos vocês. Inclusive pelo Larsa. Eu fiquei triste pelo que aconteceu com ele. Realmente eu não sei por que Perforã fez aquilo. Mas, como vive dizendo seu adorado Calmir, nós, os deuses, não podemos interferir diretamente nas vidas dos mortais. Só o que nós fazemos é dar um empurrãozinho aqui, outro ali. Uma foice aqui. É, foices são legais, você não acha? Não. O escudo é a melhor arma que alguém pode ter. Ah, mas não causa dor e a protege. Assim você me deixa triste. Estou quase chorando. Você vai conseguir me ver chorar? Não. Você é capaz de fazer uma mulher linda como eu chorar? Não. Você é mais do que uma mulher, você é uma deusa, porém. Ah, obrigada. Não é uma deusa. Como uma deusa. Nossa. Fique bem claro isso. Eu sigo Calmir. Eu quero a justiça de verdade. Não a justiça que eu, um pobre mortal, acha que é certa. Está bem. Quero ouvir as convicções de revolta, sem impossibilidade. Está bem, fique com seu Calmir, então. Eu prometo que não vou mais aborrecê-lo com a minha presença majestosa e sombria. Que fresco. Afinal de contas, é como você mesmo disse. Eu tenho os meus servos, os meus sacerdotes, com quem eu possa conversar. Só me falta um sumo sacerdote digno. Como quiser. Vou buscá-lo em outros lugares. Há alguns lugares um pouco mais claros do que a sua mente confusa. Tem certeza que não quer mais a minha presença? A escuridão está em todos os lugares, mas eu só enxergo de dia. Sim. Quando eles voltarem a enxergar. Disse bem, a escuridão está em todos os lugares. E no seu coração e nos seus amigos, ela é muito forte. Especialmente no seu. Mais do que um dos meus amigos, você conheceu eles. Eles matam só por qualquer razão, eles... Agora são vingativos. Agora são bárbaros. A culpa é nossa. E agora eu sou o pior deles. E você não é assim? Minha culpa é nossa. Eu sou assim, mas agora não é o verdadeiro eu. Vou adorar essa merda. Ah, é? É o que Larsa diria pra você? Larsa não pode dizer nada, amor. Você nem pra ajudá-lo. É. Sabe? Aquelas imposições de Calmir. Quando lhe é conveniente. Acontece. Mas... a escuridão é grande em você. É uma pena eu perdê-la. A noite só vai chegar para os homens descansarem. Se essa é a escuridão que você fala que é grande... E para as crias da noite caminharem. Eu vou usar ela para o quê? Afinal, isso eu quero ver. Massa, que absurdo, claro que eu não sou. E eu vivo dizendo às pessoas, eu sou apenas neutra. Eu já sei falar outra coisa. Essa pena. Como eu? Bela como a noite? Algo tão bela quanto a noite não deve ser tão mal. Achei que você ia mandar essa. Calma. Bom. Eu não quero pôr a culpa em você. Talvez eu esteja mesmo confuso. Então, é que, às vezes eu juro que eu falo a verdade, mas minhas ações não condizem com a verdade. Eu entendo isso. Eu sou uma deusa. Às vezes nós, os deuses, fazemos uma coisa quando queremos fazer outra. Sério? Sim. É que pra mim, Deus é assim, eu não quero dela, não. Nossa, veja, veja o meu caso, por exemplo. Por dentro, eu estou verdadeiramente magoada com você me rejeitando desse jeito. E eu tenho desejo de matá-lo agora. Mas só o que eu consigo fazer com você é lhe dar um beijo de despedida. Tenebra se materializa diante de você. Você sente a presença dela, soberana, onipresente ali no quarto onde você está. Eu travo. Você sente ela se aproximando de você e tocando suavemente os seus lábios. Então essa presença desaparece como uma revoada de morcegos que passa através de você. Beijando pelo amor. A janela tá fechada. As janelas não cabem. Eu fico paralisado assim. Eu fico um pouquinho feliz, sabe? Uma deusa me beijou. Uma deusa vai me ver. Ela tem um... você sente assim que ela tem um bafinho, sabe? Cheirinho de dama da noite. Nossa. É bem assim. Um cheirinho de rola, né? Bem assim. Cheirinho de cemitério. Exato, exato. É sério? É. Ai, que nojo. Boca assim. Uma Avatar de Tenebra é um morto-vivo. Tá, então eu fico feliz, assustado e com nojo. feliz e puto. Ai! Você ouve a voz dela se afastando e dando adeus a você. Tchau, Théon. Até um dia desses. Até. Ou antes. E some. E aí volta a ficar quentinho dentro da mansão do Celerim. Celerim! Você está aí? Em que temperatura você regula o interior da mansão? Quentinho? Aconchegante? Em torno de 15 a 20 graus. Frio? 15 a 20 graus? Então é frio. Frio? Então é frio. Ok. Aquele frio sobrenatural desaparece, tá? E vocês embaixo das cobertas, vocês se sentem confortáveis agora. E dormem. Tem uma noite tranquila de descanso. Ou não? Hã? Vou acordar depois de 4 horas. Vai acordar lá depois de 4 horas? A hora que a tenebra chega, eu sinto. Frio. Eu tô acordado, não esquece. Frio. Travei a hora que ela se materializou. Frio. Porra! Eu saio no corredor. Você sente de novo a presença de tenebra ali. Eu sei que é. Eu sinto a presença dela mesmo. Sabe? Né? Eu sinto ali, olho pro corredor. Na direção. Isso aqui não. Tipo um choque, tá ligado? É, você olha pro corredor. Mas eu tenho uma bosta de toalhinha, ai, desculpa. Aí eu volto. Sabe, aquela dançada assim, tá vindo do quarto do Théon. Então a gente passou? Volto. Você tem vindo do quarto do Théon? Quando você volta, né, pra dentro, você sente uma brisa gelada passando por você. E você sente algo tocando de leve o seu seio esquerdo, fazendo uma carícia no seu mamilinho e falando... Não se assuste, sou eu. E desaparece. Chaves. Vocês têm uma noite tranquila e agradável de sono. Agora tenho duas propostas pra vocês. E a Werner? Sim e não. Vocês têm direito a um bônus, certo? Sim. Vocês querem... Vocês estão feridos? Estão feridos. Coisa. Vocês querem ganhar uma cura completa como bônus? Não sei se eu tô ferido. Eu não. Ou vocês querem curar... Não, slots não. Cura completa. Ou vocês querem curar um nível de exaustão a mais pela noite de sono? Um nível de exaustão a mais. Ou vocês querem ganhar direito a ter um pulso de ação cada um de vocês? Pulso de ação. Nível de exaustão. Nível de exaustão. Eu boto o nível de exaustão. Ou vocês querem ter direito a um uso de resistência lendária. Aí fudeu, hein? Resistência lendária. Como é que a gente não sabe? Exaustão. Mas, assim, eu não tô com exaustão, a maioria não tá, mas exaustão é muito chato de tirar. Eu boto na exaustão. Muito chato. Dá muito recurso e a gente não tem. Que é o diamante. Você tem uns 4? Tenho 3. Ô, Jeff, eu quero outra coisa. Eu posso trocar a recuperação? Nada que você fizer vai me ajudar. Eu vou ficar com o lado e você vai ser. Eu também, mas mesmo assim, não tem só eu. Não, mas dá isso pro pessoal que... Dê sua proposta, dê sua contraproposta. É que eu tenho passando de fazer com a Alevandra agora. Eu quero devolver pra ela a bênção dos elfos de meditar. Pra descansar. Não, mas isso eu acho que... Eu acho que isso você não poderia fazer. Mas eu vou fazer uma ação agora, que eu falei que eu ia entrar no bate porta. Vamos ver o seu roleplay. Quanto vocês pensam no bônus que vocês vão querer ter? Eu prefiro ter exaustão. Vocês não precisam pegar o mesmo bônus, tá? Dois direito a vocês. Vocês não precisam escolher o mesmo bônus. Vocês podem cada um escolher aquele que convém. Cada um pega esses lendários. Convém mais pra vocês. Esse lendário. Passa as 4 horas lá. Abre a porta. A Levandra abraçada ao travesseiro. Temos que começar. Vou entrar, né? Nem peço licença. Vou entrando. Vou sentar no meio do tapetinho e digo pra ela sentar na minha frente. É bom. Tem algo que eu quero te mostrar. Ela põe o travesseiro no chão, senta em cima do travesseiro. O que é? Sente-se igual a mim. Tá bom. Ô Jeff, eu. Eu quero passar pra ela uma visão que eu tive quando tava meditando com a Glórien. Que eu tive a visão do Valimantar cantando, que eu tive a visão da Glórien ajudando os elfos, da Glórien ligada a todos os elfos. Eu quero passar essa visão pra levar. da grandiosidade de Glória e como ela tá ligada a todos os elfos. Você sabe que tá mentindo. Não, é o meu ponto de vista da história. Ok. Mas tá mentindo. Na verdade, o Grell está mentindo, né? Pelo oficial do cenário, mas tudo bem. Não, mas eu não vi ela apanhando, Jeff. Eu sei. Eu não vi ela apanhando. Tá, vocês sentam, começam a se concentrar e a meditar. Você vai puxando essas memórias todas na sua lembrança. Tá? E você lentamente começa a entoar uma canção serene. Tá? E descrevendo esses fatos. E aí no meio da sua meditação você dá uma abrida de leve nos olhos e você olha para a Levandra e você percebe ela torcendo e mordendo os lábios nos momentos mais emocionantes da sua canção. E os olhos dela se revirando o tempo todo. Se mexendo o tempo todo. Eu vou ver essa parte. Eu lembro de como foi essa visão. Lembro que foi o que eu gostei. Eu lembro que dá para ver ela protegendo o Valimantor. Dá pra ver que ela ficou chateada com o que aconteceu com todos os elfos, que ela queria ajudar e não conseguiu. Eu quero passar todas as sensações que eu tive, que foi, inclusive foi uma época que foi um turning point na vida do Miguel. Foi quando ele realmente voltou, lembra, a seguir Glory. Eu vou passar esse sentimento pra ela. Certo. Tô tentando. Vamos ver se eu consigo. Pega o dado. Pau. Taca nele, não. Filha do mar. Pistolinha, mano. O cara jogou de metal. Eu falei não, cara. O cara jogou de metal, mano. O cara jogou. Barriga. Caraca. Tá loucão, mano. Ele jogou uma flecha. Isso não é que ele vai querer, velho. Ele que mandou, velho. Ah, se ele mandasse pular do teto, sabe pular. Que idiota, cara. Se der XP, ele pula. Eu sempre quis fazer isso. Eu só dando desculpa, caralho. Eu sempre quis jogar um D4 de metal pra fincar no dedo de alguém, né? 35. Se tivesse trincado. Não bateu nem de chapa, bateu de ponta mesmo. Qual o dado, gente? O D20, né? Não, não joga nele, não, pelo amor de Deus. É mais pesado. Você vai jogar um teste pra mim? Sai daqui, filho da puta. Joga um teste de sabedoria. Tem insight? Tem. Pode ser insight. Insight é bom. Insight é good. Vai tirar um. Você não ficou. Aquela deu 20. Uma... 20? Coração diferente. Não natural, 20. Cusão. Você abre os olhos, você percebe isso, tá? E aí você vai passando essa última visão que você narrou de Glórien triste por ter perdido a fé dos filhos, dela defendendo Valimantor no alto da escarpa quando entoava a última canção de Glórien. Né? E aí de repente, e aí você se concentra, fecha os olhos, né? Se concentra em passar tudo isso pra ela. E aí subitamente você desperta do seu transe com um grito da Levandra. Deuses! Glórien! O que é isso? Você sai do transe. Você abre os olhos. E você vê ao seu redor uma aura mística, dourada, envolvendo o seu corpo, saindo do seu corpo, indo em direção ao corpo da Levandra e envolvendo-a. Essa aura, ela vai circulando ao redor dela, vai se avolumando, se agigantando, tá? Até se tornar tão grande quanto você ou tão grande quanto a própria Levandra, essa aura. E essa aura assume o formato de uma criatura humanoide que abraça a Levandra por trás. E quando você olha pra essa aura e a encara, você vê ali... Não. Glórien. Escorre a lagriminha. Escorre a lagriminha. Escorre a lagriminha. A Levandra, ela olha pra você. Ela olha pra trás, assim. E aí ela põe as mãos, assim. Começa a chorar copiosamente. Desculpa, eu sei que você queria, mas... Jeff, tira o cordão que tá comigo, põe no pescoço dela e conta a história do cordão. A trança de cordão. Ok. Antes de você fazer isso, tá? A aura tá abraçando ela ali, Glória tá abraçando ela. Ela cai em desespero, em prantos, né? Glória atravessa ela. A alma, a aura de Glória atravessa a Alevandra. Que maldito. Vai até você, de repente se mostra até vai até você. Abaixa. Fica praticamente de joelhos diante de você, olhando nos seus olhos. Põe a mão direita sobre o seu ombro esquerdo. Olha, encara você. Nesse momento, ela assume a forma real de Glória, só que um pouco translúcida. Através dela, você consegue enxergar a Alevandra entregue ao choro, à emoção, tá? Enxugando os olhos, olhando para você, tá? A Glória, a figura de Glória, ela tá envolta naquela aura dourada ainda, tá? Ela põe a mão no seu ombro, olha, encara você nos olhos, os olhos dela brilham, marejados, e ela fala pra você: obrigada, meu filho. E aí ela vai desvanecendo, desaparecendo, tá? Como se uma brisa carregasse folhas soltas, folhas caídas, folhas secas caídas ao vento, tá? Só que essa brisa carrega aquela aura que vai se desfazendo, ficando como se fosse purpurina flutuando diante de você. Essa brisa vai carregando essa aura em sua direção, pra dentro de você. Ei, deixa ele, filho. Você olha nos seus braços, você fica coberto daquela aura dourada, tá? E você percebe ela desaparecendo, mas indo pra dentro de você. Você sabe o que é isso? Seu amuleto? Isso aqui chama trança de glória. É uma fruta que é muito rara de aparecer. E numa época de dificuldade apareceu pra mim. Dessa trança eu consegui fazer 3 fios. Uma está no arco da minha mãe, outra está no templo que eu fiz para a glória. E esse aqui anda comigo sempre pra me lembrar o porquê que os elfos caíram. Você tá vendo esse tibar furado? Sim. Este bar aqui foi uma vez que fui numa taverna. Não. E eu percebi como o orgulho dos homens está levando a ruína. O mesmo orgulho que destruiu a nossa raça. O mesmo orgulho que derrubou o mundo. É. Não pode estar comendo essas coisas. Eu levo esse amuleto para me lembrar sempre que a gente não vai ficar orgulhoso, porque a gente nunca vai poder se erguer. Eu quero que você fique com esse amuleto para lembrar que o orgulho nunca vai fazer nossa raça voltar ao que era. Nunca vai permitir que os elfos negros sejam felizes. E é o que está derrubando o meu furão, é o que faz ele pelo caminho errado. E que você leve essa trança de Glória para lembrar que Glória sempre estará com você. E agora eu tenho que estudar. Olha lá, curva a cabeça, chorando. Obrigado. Obrigado, Avatar. E aí ela não consegue falar mais nada e começa a chorar de soluçar. Eu não queria fazer da trança, mas tá tão bonito. É, disse o mestre dos magos certa vez. Quando você mais precisar de um presente, é hora de você dá-lo. É, por isso que eu carrego essas bugigangas, todas as vezes a gente não precisa dar. E aí, Jeff, vou gastar o resto do tempo que a gente tem aí, meditando, rezando pra agora. Perfeito. Concedido. Yeah. Ela vai voltar ao trânsito? Vai. Eu lembro de outra coisa que o mestre dos magos falou. Ok. Eu imaginava. Bom, escolheram seus bônus? Eu escolhi. Existência lendária? Mito favorito elfo. Mito favorito elfo. O cara quase arranca meu dedo. Né? É certo, é um buraco aqui. Deixa eu ver. Você não vai esquecer de mim por uma semana. Agora eu limpei o sangue. Cadê? Desculpa, esse aqui? É? Nossa. Pô, que massa, velho. Foi mal, é? Depois que foi a cara, foi mal. Eu, velho. É engraçado, depois que foi a bosta, foi desculpa. Pelo amor. Eu queria acertar a barriga, caralho. Ah, porra! Porra! Como que você conseguiu errar, hein? Exato. Ouça, olhe. Tem uma mira muito boa. Se emagreceu, é isso. É. Vamos parar de zoar. Bom, escolheram os bônus? O que vocês pegaram? Eu vou pegar Exaustão. Exaustão? Você quer mais um Exaustão? Exaustão. Resistência. Bênção pra menininha. Théo, qual que é a bênção do Théo? Como eu tava com a ajuda e eu não me curei, não falei, eu vou querer a cura completa. A cura completa? Curou tudo. Celerim? Passa do plano. Gui, você tá aí? Ele tá dormindo. Ele pisca lá. E ele vai querer... Ele não tem gasação, a vida tá completa, então eu acho que ele vai querer... Resistência lendária. Tá. Ok. Hoje é, essa resistência lendária, vocês têm direito a um uso. Falhou no teste, gasta ela e usa de novo. E passou no teste. Eu posso. Menos quando eu disser. Não. Tá. Hoje é. Ok? Válido. Não, vai embora? Resistência semi-lendária. Resistência semi-lendária. Só que se ele falou não, você já gastou, só que não. Não gasta, mas não vai usar. O meu negócio de exaustão. Eu posso, se alguém precisar no combate, eu usar como se fosse uma restauração? Eu não tenho isso. Não. Não? Não. Tá. Pode ver se isso não dá mesmo. Ótimo, meu combate morreu. Então, foi antes assim. Que exaustão. Eu quero durante o tempo que passou na noite, eu quero... Ninguém que expulse de ação. É? Ninguém que expulse de ação. Eu já tenho um! Não, dois. Você tudo bem. Com latir. Né? Mas eu posso. O que você vai fazer durante a noite? Eu vou pôr o guerreiro. Do lado de uma adaga. Grande, cara. Você pode ser aquela leva de guerreiro? Hã? Qual que é a espessura dela? A espessura? 4 milímetros. Tá. O que eu quero tentar fazer. Não, um pouquinho mais. Não, menos. Tem a noção do que é 4 minutos de metal, velho. Sim. Porra. Eu seria tentar... mesmo que 4 minutos de madeira, cara. Também. Não muda. Eu acho que daria 4 milímetros, eu acho que seria uma... Não muda. 4 milímetros é 4 milímetros. Tem que zoar, né? É a única coisa que eu não tenho noção, nesse momento, são de 4 milímetros de água. Tá faltando aqui. Pera. Tem mais, hein? Tem mais. Empresta o dado de metal. Ah, em mim de novo, não? Não, nele agora. O que você vai fazer durante a noite? Tá vendo como eu quero pegar a copinha dela e quero moldar metal. Quero fazer um florete. Florete não, é rapieira que você quer agora que chama, né? Florete. É. Rapieira em inglês. Micro do seu norte bugou, não tá saindo o sol. Epa. Alô? Dá uma olhada aí pra mim, por favor. Sol tá estando. Assim, ó. Alô? Eu tô vendo um círculo. Alô? Oi, mas ele fica verdinho, tá ficando verde? Tá mais perto de você, dá pra ver. Ou eu tô... Na verdade tá aqui. Não, mouse, já me pede. Eu acho que travou o programa. É, travou o Discord. Eu falei aquela faixa vermelha ali, ó. Discord que ele tava criando conta. Era só sair e tá dentro. Tá alô? Tá ótimo. Durante a faz um negócio aí pra mim, por favor. Foi. Tu que chamou a mensagem? Mas é um jão mesmo. Você é bobo mesmo. Tarefa de casa, ouvir gravação. Depois... Ah, depois você ouve a gravação e nem volta. Ô Gui, quando acontecer assim, manda mensagem nesse troço aí que a gente vê a mensagem aqui. Eu acho. Mandei no grupo. É que o grupo sempre fica silenciado, né? É complicado. Só que todo mundo fica silenciado, mano. Olha aí. Já tava apresentação do joguinho, por isso. Mas se você mandar no meu Facebook também, vai aparecer notificação na tela aqui pra mim. Não vai, eu fechei. Não, ele sobe. Ele sobe a notificação. O Chrome faz isso. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A Glória abraçou a Levandra, aí foi até o Griel e agradeceu ele. E a aura da Glória, a Glória se desfez... O corpo dela, a personificação dela se desfez numa aura que entrou no Griel. Ó, Griel 2. Não, outro Griel não. E o Griel deu a trança de Glória, com a moedinha, com o tibar furado pra Levandra. Pra ela se lembrar de que o orgulho foi que causou a ruína dos elfos, tá causando a ruína dos homens e de todo mundo. De Berforan. E de todo mundo. E agora a Toph tá fazendo alguma coisa com a arma de madrugada e a Ciel quer fazer alguma coisa de madrugada também. De novo? O que você vai fazer? A arma? Quer uma bolinha? Quer tentar moldar a daga pra transformar ela numa rapina. Moldar metais. Você não tá tão afinado no moldar metais ainda, tá? Você não tem energia, Bia. Dá um ponto heróico. Não. Eu vou precisar de mais, porque eu quero fazer mais coisa. Caralho! Demorou. Fala tudo o que você quer fazer, então, que a gente vê quantos que você vai precisar. Seguinte, eu vou fazer essa arma, essa arma vai pra... Na verdade, ela quer negociar. Certo. Tá. A intenção, a princípio, era colocar a trança nessa arma, só que como o Gabriel já deu o bagulho inteiro pra ela, não vai precisar mais. Uhum. Então, no lugar disso, eu quero colocar um juramento. Que essa arma só vai ser empunhada e só vai atingir pessoas más com isso. Só vai matar pessoas más, né? Se ela atingir alguém inocente, alguém que não mereça, a arma vai ter uma magia. Ela. Ela vira de borracha. E aí não, e aí essa magia vai voltar contra ela. Ok. Ah! Não, perfeito. Você vai botar uma magia com contingência. Isso. Sim. Isso que no caso gatilha é só se ela acertar uma pessoa que não deveria. Que magia que você vai pôr? Dedo da morte. Rogar maldição. Rogar maldição. Dedo da morte. Sai o anjo da morte da Força de novo. Tudo bem. Rogar maldição. Mas não é. Tá. Ok. Isso vai ser na espada. Só que pra disfarçar isso, eu quero colocar uma magia igual eu tô colocando a magia de todo mundo. Tá? Vai ser uma magia simples que eu vou escolher aqui aleatória. Tá? Certo. É isso. Só que o principal é transformar ela numa num florete e colocar essa gatilha. Isso aí me lembra a mão do seu barriga pedindo dinheiro pro seu madruga. Tá bom, Jean. Eu defino. Não, eu defino. Não, não, eu sou o mestre. Tá eu bom, decido. Ele quer duas ações, dois pontos heróicos. Dá ponto heróico aqui. Você roubou isso, você nem viu, mano. Ô, filho, isso é, ela é druida, é por isso que ela roubou. É como, na verdade, ela é uma. É que nem a paladina dela, mano. A paladina mais injusta que eu já vi na minha vida. Eu falei que fala qual o personagem da Tamiris é justo. Uma magia que não tem. Mas o que é? Paladina totalmente injusta, sarcástica. Não, as magias eu tenho, só não. E paladina pode ser sarcástico. Rouba de criança. Perfeito. Ah, velho. Talento. Feito. Concedido. Tamiris, tô me sentindo um rei aqui, concedido. Celerinho tá ouvindo? Tá. Siri? Oi. O que você vai fazer? Eu quero tirar as impurezas do sangue durante a noite. Ah, tirar as impurezas do sangue? Como você faria isso? Vai se matar de novo! Vou mastigar. Vou mastigar. Oh, vai. Não, eu vou pegar dois. Vou pedir pra um servo ali. Aham. Uh-huh. Pegar dois vidrinhos. Com bocas finas e fundinhos gordinhos. Aham. Uh-huh. Né? Tipo, tem noção de química. Certo. Né? Dormir. Vou pôr o Blood que o Ariel arrancou de mim embaixo. Uhum. E vou usar ventinhos. Usar ventinho? É. E vou usar o vento pra uma centrifuguinha. Ah, você vai criar uma centrífuga. Vai centrifugar o sangue. É. Porra. Ok. Muito bem. Tá. Tem servos na mansão, Celerim? 30. Tem vidrinhos na mansão? Tem vidros na mansão, não tem? Tem 100 servos, é bastante. Tem, né? O que você perguntou? Que você tem? Vidros seriam, né? Tipo, frascos de vidrinho, poção. Vidrinho, frasco de poção, coisa desse tipo, tem na mansão também, né? Tubo de ensaio. Isso! Tem? Tubo de ensaio, tem. Ok. Tem. Exatamente isso que eu quero. Você vai centrifugar o sangue? Vou. Me dá uma ficha preta. Por quê? Porque ele está pedindo. É, ok. O que você tá olhando aí? Eu quero ver se eu tenho uma coisa. Tá, ô Jack, enquanto lá olha. Não, você não tem a coisa. Depois que você falou que sentiu vazio, eu não vou conseguir dormir direito. Vou ficar virando na cama. Ok. Só pra deixar enfatizado. Bom, vocês lutaram, combateram, ficaram exaustos com o combate. Joga um save for de Constituição, pra ver se você fica acordado mesmo. Cuidado é fraco, baixinho. Tem o que você quer? Com certeza eu vou ficar, porque eu tô com pra cacete, mano. Não? Não. Tá bom pra frente? É... É Constituição, você passa assim. Então, eu vou... Vai! 19. Ô, Celerinho, as pessoas podem entrar e sair na mansão à vontade ou você deixou lacrado? Tá lacrado. Não, não, tá lacrado. Não sei se iam dormir. Então tá. Então eu vou fazer só isso. É, ou vai dormir ou é castigo. O Celerinho foi bem enfático. É que eu... Bora ficar de castiguinho. É que eu sou caótico, eu não respeito as leis. Então. Ah, tá. Não, então eu vou te passar isso. Então. Tá, você vai... Isso aí eu fico só com a parte... Os servos entregam pra você alguns tubos. semelhantes a tubos de ensaio. Isso. E aí você usa o ventre pra ficar fazendo aquilo lá girar. E você vê o seguinte, se ele... Algo transparente, um líquido transparente, ele sobe pelo tubo. Aquela parte cinzenta fica no fundo do tubo. Tá. Gelado só daqui uns 15 minutos. E aí, conforme vai subindo aquela parte, você pega o tubo, para com o vento, vira num outro tubo e sai só aquele líquido transparente. Tá? E você concentra no fundo do tubo de ensaio só aquela parte cinzenta do seu sangue. Toma primeiro, depois você cuida deles. Cuida de você primeiro. Hã? Que é o que eu preciso do transparente. Tem que aprender a cuidar de você primeiro pra depois cuidar dos outros, tá? Ah, really? Eu também. Se for tomar gelado, só daqui uns 15 minutos. Não, você precisa do clarinho. Precisa do clarinho. É ótimo, é próprio. Porque se você tá tirando as impurezas teoricamente são uma coisa mais pesada. Elas ficam no fundo. Então tá certo. É. Na verdade, você tirou o soro e ficou seu sangue lá dentro. Certo, é igual um negócio de fazer metal. Erro meu. Não, que eu acho que fazer essa... metal. Não sei. É, igual você fazer ferro grosso. Eu acho que você era rápido, acaba de... Ah, tá, ficar... ok. Deixa eu dizer um teste de... Tá, passa a noite acordado. O cansaço não vence o seu incômodo. Ok, dormiram? Acordaram? Isso. Manhã é a seguinte, dia 8. Dormimos, descanso longo. Descanso longo. No quarto da Irmanda. Dia seguinte, dia 8 de Luna Luz. Estamos com todos os slots agora? Sim. A Toph não, porque ela gastou alguns durante a noite. Não, porque eu não tenho meu grimório. Ah, você não tem seu grimório. Você é sério? Você pode olhar, né? O Loki recupera. O irmão não tá com ele. Eu ia esquecer, né? Hã? O Loki recupera todos. Recupera todos. Só o anel da evasão, que é um D3. Eu sou mago, não sou feiticeiro. E tem os mágicos que recuperam. Tá com ele? Tá. Não levaram? Não, peraí, o anel não tá, não. Ah, é verdade. Não tá. Tem razão. Quem mais? Se o dele não tá, se o dele tá, o meu também tá com. Anéis foram embora. Todos os itens mágicos já eram, filho. Bom. Perdeu. Vocês despertam de manhã. Tá? Ou pelo menos quando vocês acham que é manhã. Vão se alimentar. Certo? Certo. Os Minotauros estão lá juntos. Vocês percebem que eles ficam um pouco afastados de vocês, olham pra vocês com um cara meio de assombro, cochicham alguma coisa entre eles. Eu ouvi, hein? O que eles cochicharam? Caramba, Antônios. Será que esses caras vão fazer o que fizeram ontem de novo? Ah, Lúcio, eu espero que não. Eu espero que não. Aquilo lá foi terrível. Esses caras quase se mataram ontem. É, ainda bem que a gente não tava na linha de fogo. A gente tem que se separar deles o quanto antes. Vamos pegar as armas e... encontrar o capitão, o navio e vamos embora. Não. Eles vão levar a gente até ela, né? Ela com chance. Eu tô aqui. Nem no lombo. Ou... Preciso falar com você. A gente já desceu? Todos vocês no refeitório comendo. A Levandra, ela também... Você sabe que ela tem de aumentar? Ela chega junto com o Griel. Poção. Tá? Só poção? A Levandra chega junto com o Griel. Vocês percebem no pescoço da Levandra o medalhão do Griel. A moedinha furada, amarrada com... um cordão, uma trança, como se fosse uma trança de cabelo. Ela faz um aceno de cabeça pra vocês, meio tímido. O olhar dela baixo, assim. Tá? Senta, os servos vão servindo comida pra ela, pro Griel, pra todos vocês. E ela começa a comer, junto com vocês ali. Eu queria ser uma abelha, por favor, mas... Bom dia! Tudo isso. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu dou aquela espreguiçada. Sim, tipo, descansaram bem? De bom. Ah, não, de jardim. Eu não consigo descansar muito bem, não. Mas eu senti um incômodo. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Eu senti você andando lá pro outro noite inteira. Eu quase não consegui dormir. Hã? Eu tô tentando interpretar que você ficou incomodado com uma coisa, você ficou andando de um lado pro outro. É. Eu senti uma coisa. Ah, também não. Muito grande durante a noite. Sério, sim, eu também senti isso também. Eu não senti nada. É engolo seco. Você não sentiu frio? Só que além disso, a gente sentiu. Eu senti um vazio no meu coração. Pelo contrário. Vazio? Sim. Ô, Severin, você precisa regular certo a temperatura desses quartos. Tem quarto mais frio e tem quarto mais quente. Guardiões. Frio mágico, né? E dou aquela meio disfarce. Disfarce e dou uma olhada pro tempo. Mas era um frio sobrenatural. Não, frio normal. Então, você sente o olhar incisivo do Murray parando sobre você. Não, eu tô, tipo, tem uma mesinha assim do lado, não é a mesa principal, eu tô comendo lá. Uhum. Você sente o olhar do Murray pairando sobre você. Sabe quando você tá andando, você sente que tem alguém olhando pra você, você olha assim, tipo, aquela olhada tá, pra assim. Ele e volta normal. Terminei de comer. Como no meu coração, não sei. Você sentiu alguma coisa parecida, Toff? Por você escutar meus incomodados? Defina diferente. Você sentiu um vazio ou alguma coisa diferente na noite? Fome. Tirando a fome. Nada. Não. Bom. Acho que era fome porque você não comeu ontem direito. Eu já destruindo um pãozinho. Foi igual quando eu perdi meus. Foi o mesmo vazio que eu senti quando eu perdi meus guardiões. Tá estranho. E isso não é fome. Isso não é de bom humor, isso é estranho. Não tô de bom humor, tô com fome. Temos que continuar avançando. Deve ser o contrário. Não sei se pode se dizer, mas parecia que tinha alguma escuridão dentro de mim. Ah, não. Ficou preta de novo as contas? Não. Ficou. Ontem ficou uma. Ontem uma ficou na metade. Sério? O que ficou na metade? Uma das contas do Murray. Você também. Menininho mal. O que você fez pra ela ficar pretinha? Você viu o que aconteceu ontem à noite? Ontem, à tarde. Você viu que o nosso. Aprontou. Eu sei, você tá na mesa, falou. Mas a nossa amiga aqui na maga também estava lá. Sem falar nada com ninguém. Eu falei, fodeu. Ele ficou me encarando. Nossa amiga Toff também estava lá. Viu o que aconteceu? Bom, isso quer dizer que a gente vai ter que ir mais rápido ainda, então, né? Então, recomendo que a gente coma e já... É. Caminho da roda. Mas dessa vez eu não fiz nada. Não, pera. E mais rápido ainda? Você sabe fazer... Minotauros. Aquela magia crescer? Não. Ninguém é que sabe fazer. Você quer fazer, crescer no colar? Diminuir não. E as coisas demorarem para enegrecer. Apesar que não adianta. Você sabe? Não sei nem se eu posso. Alejandra. Não. Você não sabe? Não sei. Não pode. Bom, pessoal, vamos. E você? Por ser druida, não pode fazer essa magia? Não. Hã? Só feiticeiro que pode. E bruxo? E mago? E mago. Feiticeiro e mago. Eu acho que o. Você pode, quer né? Isso? Você não tem poções? Você tem uma poção de crescer? Ah, não temos. Depende, você vai querer fazer, tipo, é um crescer? Então eu acho que a poção não adianta, né? Não sei, às vezes se jogar em cima funciona, não sei como é que funciona a poção de crescer. Bom, você bebe, poções você bebe. Então. Não sei se que você quer crescer objetos. Mas nós não temos poções. Eu volto pra cozinha. A gente tem solvente, mas vamos, solvente... Pessoal. Pera, a gente tem medo de comer. Eu não aguento mais ficar debaixo do mar, eu não gosto do mar. Ah, sai pela porta aí então. Eu sei, eu quero pegar nossos itens e buscar a carne. Ah, falando nos itens, pera aí, eu tenho que pegar o item de vocês. Deixa eu no quarto. Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente abrir a porta. Tá, então, vamos logo. Nossos itens pra pegar, temos que pegar a carne. Tá, o senhor era o que? O que você tinha? Tá mandando agora? Meu Deus. Deus. Tá. Só um momento. Não é agora não, faz tempo que ele abandonou. Vocês veem os minotauros levantando, pegando pedaços de comida, de carne, né? Passando diante de vocês. Bom, eles vão começar a conversar aí, a gente tá indo lá pra porta, a gente espera vocês lá. Se sair, some. O quê? Se sair, a comida some. Não, a gente tem que comer lá na porta. Não queremos atrapalhar a conversa de vocês aí, fiquem à vontade. E sai. Eu não sei o que ela tem. É o poder do cagaço. Eu acho que eles estão com medo. É, por que será? Sim, eu escutei eles falando que ontem de casa se matou e que eles estavam com medo da gente, que eles querem se afastar da gente. Bom, eles estão certos, de certa forma. Bem, vamos arrumar nossas coisas então. Eu já volto. E eu tô pronto já. Sou Ranger, tá sempre pronto. Okay. Até o quarto, tá, foi, pegou as armas. Na hora que você tá descendo, você encontra o caceiro que tá subindo. Tarde. How? A Evandro vai pro quarto dela? Não, pegar fica lá embaixo. Não, amor. Eu vou pegar só as coisas de graça. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar uma magia que eu não tenho. Já que ninguém tem crescer, eu vou usar o ponto heróico pra fazer eu crescer. ganho fichinhas pretas sem fazer nada. Isso. Só eu faço. Vai fazer pra crescer? Vou. Quem que você vai crescer? O antídoto. Hã? Eu preciso ter mais antídoto. Eu tenho um golinho. Às vezes funciona assim, não. Vai que... Se fosse assim, a gente teria poção de cura infinita, né? É. Oh! Eu tenho a leve impressão que ninguém nunca fez isso. E ninguém aqui tem crescer. Eu só sei crescer porque eu vi a Kyra fazendo, então talvez eu consiga fazer eu crescer porque eu vi ela fazendo. Crescer afeta objetos? Eu sei, acho que sim. Se cresce uma pessoa e a sua pode junto, senão as pessoas ficariam peladas. Sim, afeta objeto, porque a cara fez isso com uma flecha. É. Então, pegou a flecha... Mas espera, crescer sim. Poção de crescer? Não é poção. São. Ela tá usando a magia sim, no antídoto. Mas assim. Ok. Só que você cresce o objeto, você não cresce a quantidade do dentro do objeto. Só que com isso aqui, ó. Tá, vamos. Você entendeu? Tipo, a mesma coisa, pega aquela garrafa de 4 litros e poção aquilo ali. Diminui. Tá. Você faz a magia, o frasquinho que você tinha retirado. Ele começa a borbulhar, o líquido vai aumentando, vai subindo o volume dele. Tá? Aí você é obrigado a pegar o cantil, abrir o cantil, esvaziar o cantil e virar o frasco ali. Ele vai despejando ali dentro aquele frasquinho. Parece que é a torneira que fica caindo água constantemente, né? Vai caindo ali dobre até quase encher o cantil. É dobre o volume. Mais ou menos isso. Aí eu fecho. Quase encher o cantil. Na verdade, eu poderia apelar, né? Muda a categoria de tamanho. Eu achei que você ia pegar mais pelado. Falar, tá bom. Ficou que nem a garrafa de água ali, ó. Cresceu quase um cantil de antídoto. Cadê o livro de magia? De soro. Tá aqui. E aí, o que vocês vão fazer afinal? Mori, isso aqui tá sua... Pega minhas coisas então. Minha massa. Sua massa. Quando você for atacar alguém, quando você quiser, você ativa um poder nela que eu coloquei. Você grita despedaçar. Tá. Quem que era o outro? Lisbeth. É esse poder. A sua... Despedaçar, caralho. Sua massa. Você grita trovão, se você for bater. Trovão? É, trovão. E levando. Trovão. Só que ia ser, eu fingi que eu vou jogar igual ela fez cadaga comigo. Uhum. Pra ela sentir, tipo assim, puta, ela vai atacar. Uhum. E eu seguro no último instante. Viro, dou o cabo. Segura a lâmina, a ponta da lâmina. Presta atenção. Não é só porque vocês perderam a guerra que quer dizer que vocês foram derrotados. Você só foi derrotado porque você desistiu. É diferente. Tá? E solta a lâmina. Um detalhe. Virou mercúrio. Se eu solto um negócio aqui, ó. O pelo tá vezes 8. Dobra e vezes 8. Obrigado. A você bom, também. Bom, quando você for usar, tente infligir bastante ferimento. Eu sei fazer isso bem. Nossa, imagina. Uhum. Ela pega, põe na cintura ali de algum jeito. Não foi fácil transformar essa daga nessa. Nisso. Isso aqui é minha daga? É, era. Ela guarda na cintura. Usa Usa com sabedoria. Será usado. O dela tá com uma magia que eu coloquei nela, é infligir ferimentos. E o seu é despedaçar ou da Deuma de Trovão? Eu tenho que e gritar meu, alguma você coisa também? Você botou também a rogar maldição nela, né? Não. É, mas não sei. É só infligir ferimento. Ele falou. Não, ele falou na sessão passada. O dele só falou em off. Não, o seu é duas bolas de fogo. É, mas você não falou pra mim ontem. Não, não falei em off. Então. E a minha? E a minha? Você não tem? E a minha? O que você colocou nas minhas? Ah, e a sua? Acho que foi bola de fogo. Não vai funcionar embaixo d'água? Não sei. A gente pode usar ela outra hora. E a minha? Você tinha? Você não cortava na minha? Eu tinha arma. Ah, mas eu queria ter uma arma assim também, é legal. Eu também tenho, me deram um cajado. Eu jogo uma moeda. Meu Deus do céu, meu. Tá. Vocês partem? Fazem mais alguma coisa? Hashtag partiu? Hashtag vamos sair da mansão? Antes de sair da mansão, só vou respirar na água em todo mundo pra ninguém me ver lá. Não, ainda não passou 24 horas. Você não passou? Não. De 2008, a gente andou não sei quanto. É, a gente tem tempo pra cacete ainda. Tem mais de 10 Vocês estão na manhã. A magia foi conjurada em vocês 4 horas da tarde. Em torno de 2 horas da tarde. Mas ela manteve a concentração? Acho que não vai conjurar de novo? Não, é 24 horas de duração, é, não é concentração. Não é concentração? Então 2 horas da tarde você faz de novo. Em torno de 2 horas da tarde foi feita a magia de vocês. Só por... Quando vocês sufocarem, aí ela faz. Na 2 da manhã? Não, da tarde. Quando você fizer assim pra respirar e afogar, aí seria. Cara, eu não me afogo. Como não? Com a runa do vento eu não posso ser afogada. Por quê? Tá escrito na runa. Não, apaga isso. Não. Pode apagar isso. Bom, vocês saem da mansão, tá? Quem que é primeiro a sair da mansão? Qual que é a ordem de marcha? O Gui, porque ele vai ter que abrir a porta pra nós, né? Celerin sai, quem vai segundo? Griel. Eu sou o último que fala primeiro. Eu vou junto com a Levandra. Eu sou o número 2. Terceiro, vai a Levandra. O Theon. Eu vou do lado da Levandra. Você do lado da Levandra. Eles são o número 3, você é o número 4. A Levandra tá na minha frente? Tá. Então eu vou por último. Vai por último? Não, eu quero ficar perto da Ok. Você e a Toph saem juntos por último. Tá. Eu vou aí no meio. No meio sai a Lisbeth, a Ciere, os Minotauros saem um pouco depois. Certo? Quando vocês saem, vocês sentem a aproximação do inimigo. Já. Sim, água gelada. Que vocês estão parados dentro da casa? Água gelada. Você sente a aproximação dos inimigos. Já no iniciativo. Então, já inimigo. Toph, vocês percebem a presença de 4 criaturas vindo super veloz. Os tubarões que você deixou pra fora. Em direção a vocês. Os tubarões que você deixou pra fora, não foi? Vocês vêm saindo dos... das rochas ao redor. No mata. Dos poucos corais que ainda persistem ali. Os 4 tubarões indo na direção de vocês. Deixa o tubarão vivo! Joga a iniciativa. Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa senhora, velho. Quarto que eu tiro seguido desse dado. Ah, eu 3. 7, mano. 20 e já tenho mais 11, então 28. 7, mano. 17. Calma aí, negada. 20. Mano, 28, celeirinho. 17 e 3. Você fala tudo, tirei um 5 no dado, velho. Você tá chorando da sua? Quem mais? Quem mais? Eu tirei 6. Isso que eu jogo com vantagem, tirei um 5. Então, vantagem também, 4, 7. Você tem 50 de destreza, mano. Você tira 1, você fica com 20. Não, você tira 1 de 14. 7. Griel, 20. Vamos ver agora. Tá, não sei se eu ia dar tempo, mas depois eu faço a cena. Griel Vintão? O Jeff pulou a cena que ia fazer, mas tudo bem. Então, o que você ia fazer? Não, eu falei que eu ia no quarto da Ah, é, da Ivan. Pular. Aí você pulou, já foi descer todo mundo lá embaixo. Não, eu perguntei, vocês descem pra tomar café, ok? Ok, tá. Mas aí antes disso, vai, eu achei que você devia ter falado, não é ok, eu vou no quarto da Alevandra. Então, por isso que eu perguntei, ela já desceu? Você falou, ela já tá lá embaixo. Então, ponto, é, por isso que eu perguntei. O que você quer fazer no quarto dela? Você queria fazer isso, eu perguntei primeiro. Demais. Você dormiu demais, Bruno. Não dormi demais, dormi de menos. Eu perguntei primeiro, ok, todo mundo desceu? Então, lá, aquelas calças. Depois faz em off também, depois, o Gé. Você falou que ele ia conversar só com ela? Ah, fala, tipo... Só conversa pra fazer depois. Assim. Tudo bem. Tá. Não é tubarões. Nada de importante. 14 dos tubarões. Eu queria um meio orc elfo. Você controla aí? Eu queria na época. Ela é negra. Eu vou tirar esse fardo. Ela é negra. Alevandra. Ela é negra. Alevandra. Você mata esse bicho. Hellboy. Da hora foi o Delphi. 14. Meio negro, meio orc, cara. Alguém jogou iniciativa pro Celerin? Ele jogou, ele deu 28. Ah, é 28, verdade. 24 da Alevandra. Deixa eu fazer um outro pãozinho, porque eu vou ser um dos últimos a atacar. Só o último? Minotauros. Tamo junto, tia. É nóis. Você é bom? 17. Não, mas eu tô com arma. Por que eles estão... Clavas. Minotauros. Tá, tem mais 0 de destreza. Eles tiraram. 12 dos Minotauros. Quem é primeiro? Celerim? Fogo, vai lá, Fogo. Não mata eles! Manto do cruzado, adiciona bônus pra gente. Ok. Dá um D6? Um D4. Dando com armas. Deu um D4 no dano. Ótimo. E eu vou usar uma bárdica pro Murray acabar os tubarões. Fazer o quê? Inspiração bárdica em você. Pra você acabar com os tubarões. Não dá mais dano. Vocês saíram, estão aqui assim, tipo, saíram de lá de dentro. Mais dois ou um D4 no ataque? E os quatro tubarões vindo aqui assim na direção de vocês. Suportezinho é novo. O manto dá um D4 no ataque. Sim. E a inspiração bárdica é um D12 pra alguma jogada. O Selenin começa a tocar o carinho lá embaixo. Vocês se sentem impelidos ao combate. É, Slot, que magia você usou mesmo? Se sentem mais fortes, mais corajosos, mais todos. Terceiro slot. E... Acabou, Selenin? Vai se mover? No meio do grupo. No meio do grupo. Já ok, está no meio do grupo. Fechou. Próximo. Alevandra. Alevandra. Ok. A Alevandra sai dali do meio. Ela passa entre a Sierra e a Toph e vai bem naquele tubarão lá. Não mata ele! Qual tubarão lá? Cadê? Cadê minha. Pera, merda, você pensa que alguém tá dando ouvido pra você? Por que você tá com o pau dele? Aqui, ó. Mas qual que é ela? Não tem. É nada. A peitudinha aqui, ó. É a Kyra. A Kyra. Ela vai correndo na direção do tubarão, passa do seu lado. Bombril. Mata ele. Eles vão nos atacar. Fica calma. Como? Ela ainda tá com café da manhã na boca. Eu tenho um antídoto. Bombril. Eu truco. Que vai ser? Água salgada. Ah. Você acha que vai ser rápido? Trupo, não sei, mas não mata eles. Você acha que esse antídoto vai funcionar na mutação deles? Vai. Não sei. Vai lá. Tá, levando ela para do seu lado. Bom, recua, Levandra. Ela prepara a ação. Se o tubarão chegar pra atacar, ela ataca primeiro. Tá, faz logo o que você tem que fazer. Mas eu vou matar ele se ele vier me atacar. Fica calma. Isso é pra todos vocês. Você é agente deles? Não. Mata eles, mata seus amigos também. Mata. Quem que é agora? Levando o Griel. Levando a ação preparada. Griel. Espadas. Do lado dela, abrindo as espadas. Tá preparado, os tubarão vem. Ok. Todo mundo vai preparar ação, então. Quem que vem? Quem que é agora? Theon. Você? Você? Sim. Eu não vou matá-los, eu vou ferir. Não, não precisa! Eu vou ferir. Ok. Do nada baixa o druida, depois baixa o Morlock. Deus do Lord, vamos fazer carinho. É. Deus do LOL? Hã? Eles são aquele do... Deus do LOL? Deus do LOL. São os tubarões anônimos. É, estão sem comer carne dele. Tubarões anônimos? Procurando mesmo. Ah. 10. 11. Tá focado. 11? 11 mais... Mais 7. O que mais eu esqueci de dizer aí? Ah, certo. 18. Foi na peça. Ah, tá atacando com a corrente, é isso? É, a corrente nebulosa. Certo, vocês viram o Theon. Vocês viram o Theon. Eu não vou matá-los, eu vou feri-los. Ele estica a mão assim, a corrente sai assim, aparece no braço dele. Ela vai girando assim ao redor do braço dele, formando uma espiral em direção a um dos tubarões. Daí não é nebulosa não, daí é a corrente Andrômeda. Cuidado se lá tiver frio. 7, 10. Tá frio, hein? Um pode te aquecer. 12, 19. 19 de dano. 19 de dano? Ok, o tubarão. Ele é atravessado pela corrente do cão. Tá? Vocês veem ela perfurar assim a pele dele lateralmente, entrar, tá? E sair lá atrás. Tá? Ele se debate assim, rasga um pedaço da carne dele, tá? E ele continua nadando em direção a vocês. Bem ferido. Nossa, fazia tempo que eu não pescava. O tubarão, ele fica bastante ferido. Quanto deu dano? 19? Fica bastante ferido. Mas eu não matei. Não matou. Os tutus? Os tutus vão atacar vocês. Quem tá mais próximo aí? A Levandra e o Griel. Quem que é esse? Quem que é esse? A Levandra. Quem que é esse? Eu vou botar mais pra frente aí também. Põe mais pra frente. Então, ó. Tô do lado da Levandra. Ah, eu vou ter que estar mais três pra ter atacado eles também. Não, isso não precisa. 20, ataca a distância, filho. 3 metros. 3 metros só? Então tem que estar mais pra frente. Eles têm alguma comunicação? Os tubarões? Não que você consiga detectar. Eles não falam. Eles falam. Eles falam. Eles vão cantando. Ok, o Theo tá lá na frente, então? Então é no Theo que são todos os quatro ataques. Posso fazer reação? Reação pode. Rafa, passou. Você gastou todos os tá surpreso? Sair, tipo, o pessoal aqui e, tipo... Eu não sei o que é o tanque, querido. Eles são atraídos por sangue, não são? É o que você acha? Por que seu ataque rola? Eles estão com vantagem, ah? Eles vão onde tem sangue. Você corta a sua mão? Eu não ligo de... É que missão suicida. É, esquadrão suicida. Salvando o Brian. Ok, os tubarões, eles vão atacar a Sierra então. Ela dá um passo à frente, rasga a mão, chacoalha a mão assim na água, tinge a água de vermelho. De vermelho. Que verde. É vermelho. O que é meu verde? Eita, ele faz assim, enche a água de preto. E eles vão atacá-la. Ok, se mexeram, você vai falar da, da Levanta. Ok, que beleza. Você fez isso? Ó, eu acho que o... É, eles estão na área de ação ataco... ainda. Eu faço todos os ataques com vantagem. Pera, pera, não, essa foi só Jeff. Não é a Levanta. Reação. Os tubarões atacaram. Você tem alcance nos tubarões, a Levanta não. Os tubarões vão pra atacar, filho. Vai só são eles não estão no alcance da Levandra. A Levandra não pode. Não ela tá corpo a corpo. Eles não estão corpo a corpo. Mas o Griel também tá corpo a corpo. É. Mas o Griel consegue atacar a distância. Não. Com espada? Com a espada não? Tem que ter a fuma, né? É, teria que ter. Ah, ele não tá com a fuma. Mas não pode se mexer na ação preparada? Não. Não. Só tem a reação na ação preparada. Não. Então você não tem ação, você vai atacar ação preparada. Você vai atacar, mas eu, tipo, a sua reação é atacar. Usa sua reação pra fazer uma ação. Você perde seu movimento, então? Sim. Perde. Tem não, você não tem direito ao movimento. O movimento você faz antes. Ah, que ruim. De preparar. Então você se move em preparação. Não vou atacar esse turno, só vou. Não é a minha culpa. É a culpa dela. Dos dois. Ela foi fazer merda aquela vez. Não. Desfazer merda, me cortando. Ela tem menos vida que eu. Vai, e atraiu pra ela. Eu que fiz a merda. O Barões atacando a Ciele. Então, você se curou? Você tava defendendo? A gente saiu e encontrou o tubarão. Não falei isso, tava aqui no defendendo. 16 acerta? Fácil. Não? Primeiro errou. Segundo eu acerto, porque dá 23. Terceiro. O que adianta? Perde um ataque, acerto, vai tomar 3. Quarto. Quarto erro também. Dois acertam. Eu gosto de pirando, vai tomar. Então, tá dando. Quer dar de novo? Aqui. Poço de piranga. Jeff, teve um que passou por mim e vai tomar ataque de oportunidade. Eu creio que não tá ligado. Pode dar ataque de oportunidade. Não. Você tá assustado. Qual 20! Oh! Nossa, os dois. Aí sim. Oh, medo. Do primeiro ataque, Ciri, você toma. Até eu ficaria com medo depois de negou. Mas. Fazer 11 pontos de dano. Do segundo ataque, nossa, que lindo. Até eu ficaria com medo depois de fazer o que ela fez. Nossa, 2 de dano. Não deixava nem preparar minha comida. 12 pontos de dano no segundo. Você gritou, você jogou dobro de dano. Todo mundo. Não, quanto, quanto, você atingiu o cara? Hoje não. Mais 4 e mais 1d8. Eu posso usar o golpe de vida na reação? Não. Sério que só deu 1d8? É. Zé, só... É ataque básico. Então, 6. E ele, eu parei o movimento dele. Ele tá do meu lado, não tem problema. Ah, tá, ok. Certo. Na verdade, acho que eles não dariam um ataque de oportunidade. Eu acho até que não. Aquele último sim, ó, que tá bem, você tá vendo? Ele não entra. Não, porque na ele, sua não, área. Ele não tá ali. Sai da tua área, ele saiu. Bom, ok. E o outro entrou. Os tubarões vão em direção ah, a tá ser verdade, ele com tudo. Eles nem passaram, então não esquece essa. Os tubarões parte. Vão com direção a ser ele com tudo. O Theon ele dá uma chicotada com a corrente em um deles. Não, não, tá eles cercam a Ciere e mastigam ela. Tá? Dois deles abocanham próximo ao corpo dela, tá? E dois conseguem pegar nos dois braços dela, morder assim, arrancar nacos da carne dela. Tá? E deixar pedaços da carne. Da série flutuando na água. Olha aí, pino mais tubarão ali. Quem que é o próximo? Pino mais tubarão aí. Ah, depois os minos. Os minotauros. Olha, vira um cardume de tubarão. Eu quero arrancar o braço pra ela parar de entrar na frente. Você senta no escuro. Você está louca? Eles estão matando você. Olha, você já viu na noite passada. Eu sugiro que você não desobedecer. Olho, olho. Nós vamos ficar aqui dando cobertura. Ótimo. Eles dão uma volta e cercam os tubarões. Põe um minotauro aqui e outro minotauro meu atrás Deus do outro. Meu Deus do céu, esse minotauro muito cagão, velho. Você não seria? Pula no mar com quatro tubarões pra você ver. Duvido. Ô, Tom, fica aí primeiro ou quer que eu vou primeiro? É, eu acho que eu já tô no mar com quatro tubarões, mas sim. A gente tem a mesma iniciativa. Eu tenho uma destreza. Então vai. Não é pra atacar o Ciere? Não. Tem certeza disso? Tenho. É por sua conta e risco, então. É. Se você perder um... 100 ml de sangue a mais, eu vou agir. Pode ficar tranquila, deixa eles comigo. Sim. Se for preciso, ela já daqui. Teve uma hemorragia. Vai perder só mais 100. Ela vai perder mais 100, ela morre. Falo. Tenta. Daqui a pouquinho. Por favor. Daqui a pouquinho. Meu Deus. Ó, foi seguração. É, o Griel tá segurando tanta ação que já tá até dormindo. É. É você, cara. Morre. Pode sair, Griel. Fica longe de mim. Griel. E... Alevandra. Qual foi a ação que vocês prepararam? Eu falei, se os tubarões avançarem, ia atacar. Vocês viessem na direção, ia defender o grupo. Eu tava na posição defensiva, eu me trouxe na frente. Escreva exatamente o que você prepara. É aquilo eu. A ação que eu fui. Eu andei na frente, saquei as espadas, fiquei numa posição defensiva e falei que se os tubarões avançassem, eu ia atacá-los. Então pode dar o seu ataque. Mas não tem como, Jeff. Eles avançaram, os dois avançaram na minha frente. Você pode dar. Porque você pode preparar movimento também. Ah, então. Eu tô lendo aqui, você pode preparar movimento também. Quando você vai preparar a ação, você tem que ser bem específico. Se o tubarão avançar. Pra atacar alguém do grupo, eu vou até ele e ataco ele. Isso é possível. Então você está errado, Greg. É, então eu não sabia dessa parte. Vou desconectar. Dá, você tem um exemplo que o cara prepara. Ah, se o Goblin se aproximar de mim, eu fujo. Então você pode preparar um movimento, você pode preparar, na verdade, qualquer coisa, né? E como você pode se mover antes ou depois da sua ação, né? Então pode dar seus ataques também. Só a Alevandra também vai se mover. Vou atacar. A Alevandra vai atacar? Jeff, são bem ações. Não, preparar ação pra isso. Se o bicho vier atacar alguém, ela ia atacar. Não, não é se o bicho viesse atacar alguém. Se o bicho viesse me atacar. Então... Jeff. A Alevandra não vai atacar. Três ataques no tubarão só. Ok. Só precisa de só então move o Griel até lá. Só precisa de um, viu? Pra testar. Eu não quero uma cobaia. Três ataques. Acertei o primeiro. Acertou o primeiro. 16 no dado, eu tenho mais uns 10. Ah, acho que você acertou. Acertei o segundo. 19. Certo. 8 mais... 8. É proficiência mais destreza, né? 14, 22. Acertei os 3. Acertou né? Os 3. E eu posso dar um D6 a mais porque é inimigo favorito. Vou dar. Tubarão é inimigo favorito? É. Pensadinho. Mais um D4. Ah, é, mais 4, verdade. Uma vez só, né, o Brad? Você vai matar um. Ô, Jeff. 7, 14, 21 de dano. Mais. 6, 27. 28, 29. bom. 30, 31, 35 de dano. 35 de dano. Tira o tubarão daí. Você tá atacando o Griel mesmo aí. Que o Theo já tinha ferido, ou você tá atacando um taco dele? Em direção ao tubarão, com as espadas na mão. Desfere. São três golpes, certo? Três ataques. Pra ser mais bonitinho, eu tava com as espadas assim, eu pulo pra frente fechando elas no meio assim, puxo pra baixo rasgando. Finca assim atrás das garras dos tubarões, do tubarão, e puxa pra baixo assim, cortando, rasgando. Ele para de se mexer e fica só boiando. Tá morto. Quem que é agora? Eu. Você? Faz sua ação. Coloquei a tripinha no cantil. Coloquei a tripinha. E vou tipo. Espetar o tubarão. Tu vai dar uma injeção nele? Nossa senhora. É pra fazer isso um por turno. É, só tem o quê? Uns 100 mil que tá assim. Sai daí. Um qual tubarão? Tem que ver um jeito melhor de espalhar tá mais próximo no ar. Senão. Então, direita ou esquerda? Aqui tem quatro, mas lá na cidade deve ter uns milhares. Direita? Eu sou destra. Deve ter um cardume. Tá pior, né? Ok. É melhor na esquerda. Melhor na esquerda. Você vai lá, puxa a tripa e tenta espetar nele. Faz uma jogada de ataque. Ih, vamos dar força. Vou usar minha inspiração pra jogar com normal. Normal, com vantagem. Na verdade, a gente joga com desvantagem na água, né? Não. Ou você joga normal? Algumas armas sim. Tô considerando essa dente de tubarão como uma adaga. Eu jogo com desvantagem. Você tem mais um D4 do Givo. Ah, é? Ok. Acho que acertou. Eu tenho mais um D12. Tem aqui. Tem aqui. Tem uma inspiração bardo dele, né? Então. Se não ganhou, não mereceu o presente. É 19 mais destreza? Destreza, considera uma adaga. Não, acertou, com 19 você acertou já. É, então tá. Já. Mas ele fala pra não atacar, pra atacar os caras. É porque eu não sei fazer ataque sem ser mágico. É uma coisa, só que ao invés de assim, ó. Você vai lá, espeta nele e pressiona o trigo. Como é que é? Você vai. Quanto tempo demora pro antídoto de circular o corpo? Quê? Quanto tempo demora pro antídoto circular o corpo? Ah, 5 minutos. Lista boa essa, hein? Depois de mim, é o Murin. Faça tudo. Murin. Ok. Tá. Murin, a cena que você vê é a seguinte. O Grial, ele vai... Sangra um dos tubarões. Tá. Ele para de se mexer e fica só... Vejo essa daqui sendo atacada por 3 tubarões. Vê ela sendo atacada pelos 4 tubarões. 2 só conseguem feri-la. E aí ela puxa o cantil dela, aquela tripa com o dente que você viu, fincado no braço dela, e espeta assim na lateral do tubarão e aperta a tripa. Você vê o tubarão se sacudindo assim, desesperado, tá? E tentando nadar pra se afastar dela. Ele não pode nadar porque ele já fez a... Essa mulher maluca, tá me passando coisa aí! Tubarão tentando se afastar dela, o que você faz? Eu vou me aproximar. Eu vou tentar flanquear um. Mano, que dó, os caras vêm sozinhos, cara. Que erro, cara. Flanquear matar aqui. Matar todos os amigos, sozinho, pegar os caras. Eu vou virar pra falar, não sei se isso tubarão vai dar certo o que você quer fazer. Mas também não vou esperar para ver se dá certo em todos os tubarões. É só você sair daqui que eles não vão te atacar então. Mas eles já te atacaram. Não tem problema, eu me viro com eles. Dá um ataque. Dá pra atacar. Com a massa tem desvantagem ou não? Massa tem. Então eu vou usar... Ataque descuidado pra... Usa fúria. Posso gritar de despedaçar, né? Usa berserker, eu vou dizer que dá bom. Tem fúria? Fúria normal, não é normal. Você tem mais um D4 do Gui, não esquece. Nós temos um D12 do Gui, não esquece. Sim, mas pode usar D12? Em qualquer momento. Ele é D12. Não sei porquê, mas... É 20. 20. 20? Acerta, o tubarão cheio. A massa pega assim, tá. Encheia em cima do focinho dele, afundando o nariz dele pra trás e abrindo um buraco enorme. Tá, peraí, deixa eu ver só um negócio aqui, confirmar, mais 8. São tubarões abissais. É só sair de perto. Hã? É só sair de perto que eu não vou bater. Não é, você deu um zóio. Eu revolvo. Esqueci desse detalhe, mano. É que tô acostumado só com machado, às vezes eu acho que é o poder do machado, mas é talento meu. O poder está em você. Deu 7 com 8, 15 e o 16. 15. 15 de dano. 15 de dano, marca aí, 15 de dano. Primeiro ataque, 15 de dano. Primeiro ataque, 15 de dano. Agora vamos pro segundo ataque. Morreu o tubarão? Não. É um que tava ferido, não, né? Não. É o número 2. O que tá com o contigo? É. O tá ferido é o que tá mais perto do Theo. Quase gritei. Ok. 17 mais 10, 27. Acertou. É no mesmo? Sim. 12 de dano. 12 de dano. Computa aí. Tá vivo ainda. Ah, não, 12 não. Tem que ver com uns... Então morreu. Já tá aqui que tá somado já. Deixa eu ver se a fúria já tá somada com a força, mano. Quem que é depois? Vai fazer mais ações, mano? É a Lisbeth. Não, é isso mesmo. A fúria já tá somada com a força, já. Então, 30 e... Poderia, né? Mais... 31 de dano, né? Poderia. Mas não, tá vou... com 27. Ah, é. 27. Lisbeth. Quem tá mais... debilitado. O tubarão. Aí chega a... Ó, assim, ele... esse aqui que o Grial atacou. Morto. Esse aqui que o Murren atacou, foi esse que você atacou? O dois. Esse aqui. Esse aqui tá bastante ferido. E esse aqui foi o que o Theon acertou, certo? Sim. Os três aqui extremamente feridos. Esse aqui tá inteiro. E ela falou que injetou no dado de direita, entendeu? Sim. O Murray foi matar a cobaia. Eu esperei, cara. Eu não sei se foi esse que ela editou. Foi. Tem 50 tubarões. Go, Lisbeth, go. Da direita, o número 2. Ninguém falou qual que ele injetou. É, mas, foi, mas ele escreveu o que você viu. Gracinha. Ó, já esperou mesmo. Ah, qual foi que eu ataquei? Gracinha. Por que caímos? Quer tomar refrigerado, levantar. Por que caímos? Eu achei que eu tinha feito caminho cair, meu Deus. Por que caímos? Porque nós somos burros, cara. Porque nós somos cegos, tem uma pedra aí, cara. Você não tá vendo? Não, não, não tá. É, então não dá, mano. Dá só pra você tirar a fortuna ali. Para com isso, Jeff, é uma dúvida. Eu queria usar. Assim, tipo. Canalizar. Eu queria usar. Pra assustar eles. Não, assim, ó. Embora. Ah, vai afugentá-los? Eu tô em desvantagem. Ok. O que eu vou rolar? Um save de sabedoria? Você perde a desvantagem. Perdi a desvantagem. Só usar o ataque de cuidado. Você ganha vantagem. E tu devia ter jogado com vantagem, mano. Eu não sabia disso, mano. Eu não. Hã? Não, porque assim, tipo, eu flanqueei pra perder a desvantagem. É, eles falham. Podia ter usado o ataque descuidado eles pra ganhar. Eles ficam com vantagem. Medo de você? Não. Eles ficam assustados, com medo da Lisbeth, os três tubarões. Eles ficam paralisados. Não, desvantagem. Paralisados. Mas eu tenho vantagem. Vantagem da vantagem. Sério? Flanqueado da vantagem. Até que alguém atinja. É, se alguém fazer um ataque contra eles vão... Oh, nossa! Osmose aqui, ó. Ok. A Lisbeth vai em direção aos tubarões, apontando a mão na direção deles, proferindo... palavras mágicas, tá? Vocês veem a mão da Lisbeth brilhando, tá? E aí vocês veem os tubarões se encolhendo, tá? Tentando nadar pra trás, e então subitamente eles param de se mexer. E ficam só boiando e vão lentamente em direção ao fundo, paralisados, completamente paralisados. Muito bem, quem que é agora? Posso usar a qualquer momento e achar. Bom, os tubarões, você fala alguma coisa pro grupo? Serim. Eu falo. Eles estão com medo agora. Vocês resolvem o que vão fazer. Ok, os tubarões estão visivelmente paralisados. Celerin, o que você vai fazer? Vamos paralisar? É. Paralisando. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Paralisados. Eles estão paralisados... até serem atingidos por alguém. Tá, vamos seguir na ordem de iniciativa. Na verdade não faz muito sentido mais a iniciativa agora. Os tubarões eles são fraquinhos, eles morrem fácil. Celerin, o que você quer fazer? Choque do trono. Ah, eu vou usar raio de gelo mesmo. Raio de gelo em qual? Ferido pelo Theon, morto pelo Griel, injetado pela Ciri, ferido pelo Murren. Ou no que tá ileso? Na machada mística. Ah? No ferido pelo No que foi ferido pelo Theon. É, tá, tá pra morrer também, lembrar, já. Mano. Do Griel tá pior. Então calma aí. Não, do Griel já tá sem. Tá morto praticamente. Do Murin, quer dizer. Do Murin tá pior? Ela. Mas ele quer atacar o ferido pelo Theon. Não sei, só falando. 19, só. Acerta. Ou? Ok. Parece um nome de personagem, o tubarão ferido pelo Theon. Então já deu 14 de dano personagem. Na primeira rajada. 14. 14 dano, foi pra conta de vida. De dano água total. Preta. Tá vivo ainda. Ok. Uma rajada. Acertei, deu 20. Deu 8 pra acertar. Ok. Gostei mais 4 do Gui, viu? 10 de dano. O Celerinho ele dispara um raio luminoso no tubarão, atinge ele em cheio. Tá? E aí vocês veem ele voltando a se mexer. Tentando recuar, dispara uma outra rajada, atinge ele em cheio, perfura o corpo dele. Ele volta, ele para novamente de se mexer e começa a afundar. Agora olhos estáticos, boca aberta, sem vida. Tem mais um, tem mais vivo? Tem mais dois vivos. Um que, tá um que a Sierra injetou o negócio e que o Murin quase matou ele. E um outro que tá sem ferimento. Vai que caso não der certo o bagulho, ele não ataca ele de novo. Então ele já tá feridinho e já é. Como é que é? Vai no cu do Murin. Deve ter morto aqui. No que tá, não tem nenhum no Murin. É o Murin que tá neles. Ah, no que ele quase matou? Ok. Graças a Deus, ninguém deu ouvido pra clériga, né? Pra clériga não, pro druida. E mais 12 de dano. 39. Morreu. Faleceu, meu pariu. No antídoto não vai dar certo. Tem outra rajada ainda? Nossa, porque tem que por que você atacou? O quê? Eu não ataquei o cara que ela ajudou lá no último. Mas o mundo atacou. Peraí, deixa eu tentar ouvir ele. Não tem um vivo ainda. Tem um vivo ainda. Eu cancelo, eu encerro a minha ação. Ok. Esse último tá vivo e paralisado ainda pela Lisbeth. Os outros três estão boiando lá, inertes. Alejandra. Alejandra. Alejandra vai até o tubarão. Espada em Alejandra. Ele colocou o tiro. Não, aí é ele. Foi sem querer. Ai, Alejandra é muito feio. Foi sem querer também. Ela vai com espada em punho, tá? Chega perto do tubarão. O que você fez com ele? Você parece mesmo uma bruxa. Ela põe a mão assim perto do tubarão. Vocês olham o tubarão assim, ó. Estático. Ela pega, passa assim ao lado dele, mira a espada. Se você quer fazer alguma coisa, faça agora. O coração dele está na minha mira. Eu mato ele com apenas uma espada. Vou aguardar. Esses tubarão aí já são os que estão modificados, né? Sim. São então, os quatro que sobraram. Não, é porque o coração vai pra lá, né? O coração é no rabo. O coração deles, como que é? Acelerado? Tipo, a milhão mesmo, se tivesse... Bati uma outra faia. Mas é faz tum tum tum tum tum tum. É que nem o Murin em fúria. Ele, quando ele pensa, okay, ele ficou em fúria. Água, você escuta mesmo. O coração deles não faz tum tum tum tum. O coração deles faz tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Olha, em terceiro o coração deles faz tum. É, velho, surdo em terceiro. Escola de samba. Em terceiro o coração dos caras, é. É surdo e picado. Faz tum tum tum tum tum tum tum. Ok, quem quer depois da Alejandra? Griel. Oh. Muerto, muerto, muerto, muerto. Vai ser. Teste o antídoto nesse aqui. Se não funcionar, a gente mata, ele. Então, faz espada aí. Espada esperando o que acontece. Ok. Se ele dá depois do Griel. Theon. Bom. Eu também vou te dar essa chance, então. Tube. Quê? Tutu. Ah, tubarão? Tá paralisado. Tá porra nenhuma. Os Mino? Ah, não. No fim do turno dele eu sempre posso fazer enrolar, né? Fazer teste? Sim. É, continua paralisado. Ah, Jeff, orelha tem zero. O que eu vou fazer? Não, é sua. É tubarão. Não, eu segurei nessa. Não, já era. Eu vou tentar prender ele, fazer uma rede de peixe. Com as correntes. Perdeu. Ok, tá preso. Já tá preso. Não, os caras não tem movimento. Tá preso. Ele tá paralisado e enredado pelo Theon agora. Envolto nas correntes dele. Os quem Mino. Os Mino? Os minos cercam ele. Tá com medo. Os minos tá com medinho. Você viu tirar do valorzinho mais alto, né, assim? Porra. Era só as pessoas terem ouvido. Vai, se você vai fazer alguma coisa, então faça, garotinha. Toff. Eu não quero comer esse sushi aqui. Eu não quero desobedecer, porque eu sou cagão. É. Sushi é que você nunca experimentou sopa de barbatana. Ah, é comida... Do... Nem quero desse troço aqui. Dessa região, Toff? É, uma iguaria. Mas com as clavas assim, punha. Foi? Cadê o seu calamarinho? Estão na casa ainda. Hã? Ah, tô contando os tubarão. É, estão na casa ainda. Não, eu não sei. Mas a casa não foi direita? Não, ainda não. Vocês saíram do tubarão. É. Uhum. Senão teria destruído os calamarinhos. Não, que eu tinha esquecido não, de tal. Eles são cuspidos pra fora. É, é que eu lembro na gravação que o Serei falou que eu fazia um esquema pra eles. Estábulo aquático. Isso. Um aquestábulo. E aí? Tô esperando se ela falar o que quer fazer ou não. Tô lá na guarda. Tô aí. Tamo aí. Quem que é? Agora sou eu. O que você faz? Vou até o último tubarãozinho. Certo. Eu sou preparado, eu mato. Injetou nele? Ok, tubarão tomou dano. Ele volta a se mexer. Começa a se mexer desesperado com quem quisesse fugir. Tá? Mas fica preso na corrente do Theo. Não precisa rolar teste aqui porque ele... É força, né, Rafa? É... Pra escapar da corrente. Se eu estiver fazendo, é destreza. Destreza? É. É, mesmo assim. Se eu estiver fazendo, agora destreza se tiver já força, eles vão escolher destreza. Não, não escapa da corrente nem. É 21 no teste. Nem ferrando, nem. Ups. Só se eu tirasse 20 no dado. Ele fica preso, tá? Tentando se debater. E agora? É a hora da verdade. Certo. Siri, você injeta o negócio do tubarão, você olha os olhos dele, você vê aquele óleo negro boiando ali por debaixo da retina dele, tá? Embaixo do cristalino dele. E você vê que o tubarão ali... Como é que um tubarão arregalaria os olhos, né? Mas ele arregala os olhos. Os olhos dele... Só pra fora. Ficam... Exato, como se saltassem pra fora assim. Tá? Ficam maiores, tá? E você vê aquela minhoquinha preta ali nadando ali dentro do olho dele, começa a se mexer aceleradamente, tá? O tubarão ele fica se debatendo, preso no meio das correntes do Theon, certo? E tentando se libertar desesperadamente. Você vê o corpo dele por dentro assim, ele começa a se torcer, tá? A barbatana dele, de repente ela gira, torce-se inteira, uma das barbatanas, né? Virando quase como se fosse uma folha de papel torcida em forma de parafuso, tá? E o tubarão lá desesperado, se debatendo dentro das correntes do Theon. E aí subitamente vocês começam a perceber o tubarão ele é desesperado e os movimentos dele vão cessando, diminuindo, tá? A impressão que dá é que ele está morrendo. O que vocês fazem? Você disse que era pra matar. Não, você tá matando ele. Eu não sou nenhuma conhecedora de tubarão, não, mas você tá morrendo. Eu acho que ele tá tendo uma transmissão. Você viu que os dois Fogner foram cegos. Mas o que vocês vão fazer? Sente mais que vocês. O coração dele tá sentindo que não vai funcionar nele, não. É engraçado que nessas coisas a gente enxerga mais do que. Chego na frente dele, põe a mão dele. Eu vou falar em tubarão nesse. É Dr. Hulk. Procurando nem. Você já vai recobrar a sua consciência verdadeira. Você me sente. Valeu. Eu vou tentar passar calma pra ele. Ai, meu pra Deus ele Deus voltar Deus a ser Deus o que ele era antes. Você tenta passar calma pra ele, mas o que acontece é o seguinte. Você percebe que sua tentativa tá sendo em vão. Porque ele não tá ficando mais calmo. Ele de fato está morrendo. Se você não fizer algo depressa, ele vai morrer. Eu uso a acalmar emoções. Você pode fazer isso. Super veneno. Acalmar emoções? Você pode usar. Mas o que vai fazer isso? É como eu falei pra você. É como eu falei pra ela. Ela tenta acalmar ele, mas é em vão. Porque ele não vai ficando mais calmo. Ela chega, faz um carinho nele, sussurra alguma coisa no ouvidinho dele. Né? Você vê ela chegando numa forma como se fosse acariciar um animal, acalmar um animal. Vê não, sempre. Tá? E você principalmente, Toph, você sente os batimentos dele reduzindo, tá? Vocês sentem que o tubarão, aquele desespero dele todo, vai dando lugar a outra coisa, a morte. Ele tá morrendo. Se não for feito nada, ele morre realmente. Se for feito mesmo, apenas aceite. Nem tudo tem cura. Vai o quê? Usar um curar ferimentos em massa. Você tem isso? Tenho. Por que você não faz curar ferimentos em tubarão? Pra curar na massa? Você tem um macarrão aí com dor, né? Curar ferimentos em massa? O macarrão do mar ali. Tem o nhoque, né? Tá, fala. Por que você não acabou de ficar colorido? Hã? Por que você tem isso e não causou na gente? Porque tem um potion. Porque você não é um tubarão. Que ela só usa nos bichinhos dela. Sabe como chama isso aí? Você sabe o filme que é, né? E eu acho que você não devia curar mais ela não, hein? Também acho. 15? É. Quanto que ele tinha de dano? Eu vou curar só 6. Então, no máximo é 6. Não, vou curar só da espetada. É. Um ponto de dano, vai. Ok, curou os ferimentos dele. Teoricamente é 6 pessoas, tá? Teoricamente. 6 pessoas? É. Quem mais você curou? Você escolhe quem você escolhe. Você escolhe quem você escolhe. Os outros 3 tubarões. Os outros 3 tubarões? Ele, eu e os outros 3. Porque tá todo mundo cheio e full. Os outros 3 tubarões? Quem se curou? Dormimos, a gente decorou, né? Dormimos. Ninguém deu dano maciço pra matar esses tubarões. E eu vou até os outros pra injetar nos outros. Tá com 10 de vida. Eu dou bem a vida, né? Já tá bom, né? Meu Deus do céu. Deixa eu curar 15 mil também. Agora abaixa uma druida na criança agora. Com criaturas, aberrações. Por que nunca vi? Abaixa a druida, mano. Quando é bichinho normal, não abaixa a druida. Eu achei que você não ia ter como fazer magia, por causa que a gente perdeu nossos itens, então eu preparei. Essa magia é nova. Curioso. Agora sim, uma druida. São seus olhos. Quer dizer, é impressão. Genial! De fato, agora sim parece uma druida. Ela vai perto do tubarão tentando acalmá-lo. Então ela evoca o nome de Alihanna, faz uma prece e bênçãos de cura recaem sobre os tubarões e ela. Os 4 feridos no combate. Mortos, né? O tubarão. E aí ela vai imediatamente pegar a seringa dela e vai injetando nos outros tubarões o veneno que ela produziu. Pera. Você viu? Você injetou esse veneno. Esse tubarão, ele praticamente estava se esfalecendo. Esse tubarão, ele subitamente ele para de se mexer e vai afundando lentamente. E agora você quer fazer a mesma até coisa nos outros? O solo marítimo. Morreu. Você não ouve mais os batimentos cardíacos dele. Eu acho que você acabou de matá-lo. Ela injeta o líquido nos outros 3 tubarões, ao mesmo tempo que ela faz a magia de cura. Tá? E aí vocês veem os tubarões se debatendo, desesperados, tá? No mesmo furor, no mesmo pânico que o tubarão envolto nas correntes então estava. Tá? Eu acho que a morte é uma salvação pra esses tubarões. Opa, joguei 4 dados por quê? Provavelmente eles queriam isso. E desesperados, se debatendo, tentando fugir. E aí um a um deles, eles vão repetindo as mesmas ações do primeiro tubarão. Eles vão nadando, se refugiando, se afastando de vocês. E aí os movimentos deles vão ficando cada vez mais lentos, cada vez mais letais. Pra matar outros 3 lentos. Ela salvou, curou, depois voltar e matar de novo. Você vê que druida, né, velho? Letárgico, essa druida é a druida da morte. Até que os movimentos de todos eles cessam e os tubarões começam a afundar. E tocam. Ela criou uma nova raça, velho. Druida da morte. É a nova classe, druida da morte. Claro, toda vez que eu mato alguém, eu subi temporário, você acha? Os 4 tubarões jazem no solo marítimo. Eles levantam um pouco de poeira quando eles batem no fundo do mar. Tá? E eles ficam ali inertes durante cerca de 1 minuto. Quando então os corpos deles começam a se torcer, começam como se estivessem convulsionando, como se existisse alguma criatura bizarra, estranha, dentro das carcaças desses tubarões, se mexendo ali, certo? Como se estivesse tentando sair de dentro deles, tá? Aí a pele e aí... não é a deles mesmo, né? Hã? A pele deles não é a deles mesmo. E aí vocês veem aquela carapaça, que parece uma carapaça óssea, né, que recobre os corpos deles, Vocês têm a impressão de que aquilo se desprende como se desfizessem escamas e começa a despencar no chão. Tá? Algumas dessas... alguns pedaços dessa carapaça que lembram escamas grandes pendem no chão já meio amolecidos. Outros continuam conservando a sua rigidez. Tá? E conforme isso vai caindo, vocês veem os tubarões, eles começam a ter alguns espasmos. E aí, o primeiro deles, vai fazer dar certo mesmo, mano? Que tava vivo ainda, que morreu só em função do líquido, ele começa a ter espasmos. E aí, subitamente, ele começa a nadar. Você tem sangue ainda? Saindo de você? Deve ter, eu não curei, não. Eu curei com o ferimento de massa. Curou 15 pontos de vida? É. Ah, não, então você rasgou. Deixa ele. D4. Mas eu achei que ele ia fazer uma coisa mais demorado, né? Uma coisa mais complexa. Eu não quero ficar 12 anos pelo menos, né? Uma coisa mais complexa. O tubarão, ele sai nadando, flutua, e aí ele para e morre. Nadando, observando vocês. E pouco a pouco, os outros três também eles vão... Ele para? É, ele para, fica nadando, observando vocês. Sim. O tubarão não para. E aí... Hã? Os barões não param de nadar nunca. Não, ele não para de nadar, ele fica nadando... Quer dizer que sempre se mexer, senão... Ele fica nadando lentamente, tá? E... E observando vocês. Os outros três que já tinham se afastado um pouco mais, eles vão nadando, também voltam a se mover. Vão subindo assim em direção de onde estava o primeiro. Os quatro se reúnem, param e ficam olhando pra vocês, tá? Nadando ali, observando vocês. O primeiro deles vai indo lentamente em direção a vocês. E aí vocês veem ele começando a abrir a boca, como se tivesse intenções de atacar vocês. Nossa, eu vou à frente. Você vai à frente? Vai morder. O que você faz? Ele vai morder, botar a máscara e morder a máscara. Você faz assim? Ele lambe sua mão. Ele... Estão livres. Você tem um ferimento? Tem. Você mostrou o ferimento? Mostrou. Achei apertado sua mão. Aquele sangue. Ele vai indo em direção a você, se ele. Eu sou destra, eu corto a esquerda, eu não corto a direita, tá, gente? Presta atenção. Ele vai indo em direção a você, boca aberta pra te atacar. E aí, de repente, vocês veem o tubarão parando. Ele falou. Ele para a cerca de 1 metro de você. Boca aberta ainda. Aí, de repente, ele fecha a boca. Fica nadando. Diante de você, olhando você. Gente, encarando você. Vamos expedição os cavalinhos marinhos? Vamos pegar uns cavalos tubarão? Uns tubarão de montaria? Ah, a crescer nesses tubarões já era, mano. Bolha se desprende da boca dele. Sério, ele não fala tubarão nesse. Oi. Ele estoura a bolinha pra ser o som. Ai, que fofinho, beleza. Está livre. Já voltou a ser você mesmo. Você e seus amigos. Você comida? Não. Você comida? E eles comida? Não, eles não comida. Bichinhos verdes de comida. Tá conversando com o tubarão, é isso mesmo? Não isso. Sim. Bichinhos verdes? Salaguinhos. Tem que falar salguinho, eu penso ouvir de novo. Dentuços. Salve. Salve, salve todos? Oh. Esse mundo está perdido. Que fofinho! Olha lá, eles mestres? Falar. Não. Esse mundo está perdido. Eu mestre. Sim. Eles mestres. O que vocês veem é ser ele conversando com o tubarão. E o tubarão. É como tão gato. E saindo, conforme ele vai mexendo a boca, vocês em bolhas de ar saindo. Tá? E você, Toff, e você tem um. E você, Griel, que tem os ouvidos mais apurados, vocês ouvem um ruído de baixíssima frequência sendo emitido pela boca do tubarão. Ah, eu leio. Você lê como se vocês conseguissem ouvir o som da baixa frequência da rede elétrica. Como se vocês conseguissem ouvir os 60 Hz vibrando ali. E o tubarão, eles mestres, eles falam em nossa mente. Informação. Seja forte. Mestre, Deus Oceano ou Alihanna. Salva nós, não, salva alguém. Falam na mente. De água preta. Meu voz é muito grossa. Comandou. Tá. Aí eu chego em casa, eu te dou um tapa na bunda do Nix. Nós obedecemos. O senhor está ouvindo ainda? Eles não aqui. Ele vai virando. Eles não aqui. Livre? Livre. E aí vocês veem o tubarão virando, indo em direção aos outros. Ele abre a boca com tudo, como se fosse atacar os outros. E abaixo. Vocês três percebem aquele ruído de alta frequência. E aí os outros três tubarões, eles se viram. E os quatro vão nadando juntos em direção à superfície, como se fosse um cardume. E vão se afastando de vocês. Eu ouvi, consegui ouvir ele gritando, tamo livre! Eba! Se você falasse tubaronês, seria isso que você teria ouvido. Mas eu posso ter ouvido, porque eu tenho a magia nova que eu adquiri, que chama de onça. Aí a gente vê o começo assim, nadando, aí o tubarão vai tipo, cara, eu acho que eu vi que o tubarão gritando, tamo livre. É, como se fosse uma alucinação, você tem essa percepção. Eu já tenho que continuar em nadar. Ah, não. Siga em frente. Não olhe pra trás. Continua, Dada. Continua. Meu Deus do céu. Continua. Os quatro tubarões. Olha, foi. Por pouco. Os quatro tubarões, eles vão nadando. E depois de alguns metros, eles desaparecem do campo de visão de vocês. Nas águas turvas. E vão se afastando, se afastando. Até que vocês dois deixam de percebê-los também. Eles estão indo para a mesma direção que a gente vai caminhar ou eles seguindo para outra direção? Não, eles foram. Vocês estão indo para lá, eles foram para cá. Então. Griel. Griel. Presente. Tens inteligência. Vamos lá. Pode usar a proficiência de insight. Uia! Era um tubarão branco. Mas com inteligência e não com sabedoria. Não, tubarão antigo. O martelo. 23. Pegou o boné? Os bagulho do chão. Eu sei. Pera, calma. Presta atenção. Ó. Você tá mordendo aí, filho da passa. É pra que morder carapaça? 23. Você é resistente. Tia, será que ele botou isso no seu corpo? O que você vê se afastando de vocês não são quatro aberrações. Quatro são, não são mais os seus inimigos prediletos. São quatro bestas normais. Ah, mas besta também é meu livro favorito. Quatro bestas, uma tupique e uma tauner. São motos. Não, são vans. Nossa. Besta, tupique e tauner são vans. Putz, é mesmo. São vans. Não são mais aberrações. Deixaram de ser aberrações. Aí fala, mas animais são meus inimigos favoritos. Pode ser também, mas acho que não é o caso, né? Não, né? Por enquanto, né? Por enquanto! Bom, os quatro tubarões se afastam de vocês. O que vocês fazem? Cavalinho, bonitinho. Pega a boca do chão. Acho que agora podemos prosseguir. Vamos atrás desse ele, porque. Mas você. Tá aqui? Mas você vai fazer. Toff. Oi. Tá, a primeira que você pega, ela tá mole, flexível. Por mais que a gente tenha conseguido. Ao lado dela, você passa, tá até aí, você sente uma outra. Rígida, dura. Vou pegar as rígidas. Pega a rígida. Tá. O que você faz com a rígida? Começa a pôr no corpo. Pegar as rígidas. Ah, você junta uma quantidade que eu vou determinar aqui de. Tá. Placas ósseas. Lembra placa óssea? Quitinosa, rígida. Aham. Um couro do mar. O prédio tá aí ainda, gente? Quem? Tá. Gui? Salva nós, Gui. Gui? Não responder que é saco. Tá ouvindo aí? Ah, então ele não vai responder. Ah, beleza. Ok. Pode jogar low aí. Você junta uma quantidade aí. Quatro tubarões. Joga 4d10. Um, tá, mano. Três. Um. Lobo sangue. Três. Tirar um de jogo que é saco. Oito. Oito. Então, três, oito. E três. Então, sete com oito, 15. 15 placas. Consegue 15 placas. O tamanho é aproximadamente de um. De um broquel. Porra, é grande, cara. Um broquel. Um escudo. Escudo de punho. Sim, tá? 5 escudos de punho, então? 15 placas. Ele 15. Consegue. Ela consegue. Você faz o que com essas placas? Ah, eu quero tentar fazer um escudo ou placa pelo menos o braço pra defender. É possível fazer isso usando algumas ataduras, pedaços de roupa, você consegue fazer. Quer virar uma Mulher Maravilha. Nós. Tá, o que mais ele... você faz? Japonês. Quer virar Mulher Maravilha já. Deixa. Não tem nada em mente por hora, né? Tá, olha lá. Inteligência pura. Tá, tirei 8 no dado. Mais bônus? Mais... Sim. Mas não, eu tenho 6. Então... Não, 6. Subi mais 1. Então, deu 14. Tá, 14. 14 é um bom valor. É um valor excelente. Tá, conforme você vai recolhendo e vai juntando todas, e aí você pensa em fazer um escudo ou alguma proteção, montar uma armadura, qualquer coisa, você pega uma dessas placas, você começa a manusear, começa a estudar como que você faria isso, tá? E você vai sentindo a textura dela, tá? Ela lembra como se fosse não um osso, mas uma unha espessa, lisa, tá? Ah, por quê? Tá lavadinha. É, como se fosse, água, como se parte de dentro de um como se fosse uma unha, como se fosse uma escama grande. Por dentro, assim. Lembra muito a você quando vocês recolheram escamas de dragão, pele de dragão, tempos atrás. Tá? Lembra muito a você isso. Só que quando vocês fizeram isso, era um dragão pequeno que vocês tinham derrotado. As escamas desse dragão eram pequenas. Tá? Isso parece a escama de um dragão imenso. Tá, talvez da Invernal. Talvez a Invernal tivesse escamas desse tamanho até maiores. Tá? Lembra realmente como se fosse uma escama. Só que com uma coisa interessante. Conforme você cutuca o dedo e bate, você percebe que essa escama é extremamente rígida. Extremamente dura. Quase tão dura quanto o aço maciço. Escamão. Quase tão dura quanto o aço maciço. Quando você tirou no teste de inteligência mesmo? 14? Vai fazer uma armadura pra alguém. Vocês querem me dar um ponto heróico? Dá pra fazer arma com isso aí. Eu dou top. Vocês querem me dar um ponto heróico? Pode ser. Me dá um ponto heróico com um D6. D6? Isso. É quantas armaduras você fez já? 5. Hã? 5. 5. 19. Tá. Celerim! Ele tá ouvindo. Tá ouvindo aí, né? Sai do LOL! Tá jogando LOL, isso sim. Não, ele deixa só mudo pra gente não ouvir quando ele não tá falando. Ah, você tá ouvindo aí? Então, tô. Em vez da ponto heróico, eu posso dar uma inspiração bárdica. Não, eu quero ponto heróico. Eu poderia usar a inspiração pra rolar com vantagem o teste, ao invés do ponto heróico. Mas você tirou 5, isso é muito. Não, eu quero ponto heróico por outra coisa. Pode tá? Ficar. Você observa a Toph testando, manuseando a escama. E aí, Toph, você tem um insight. Você tem uma ideia. Tá? Que magias você tem preparadas? Ah, tem poucas agora. Bom, nível 0 tem. Quer que eu fale o nome delas? Sim. Tá, de primeiro nível. Ela tem esfera cromática. Quero de nível 0. Spray ácido, disparo de fogo, que é o dardo lá. Ataque verdadeiro, reparo e mensagem. Reparo. Disparo de fogo, firebolt. É. E... Espiaço, reparo. Acid Spray. Ok. Escolhe uma dessas duas, disparo de fogo ou Acid Spray? Disparo de fogo. Disparo de fogo. Você consegue trocar o tipo de elemento, certo? Sim. Que elemento você vai querer usar, fogo ou outro? Terra, consigo só. Terra só? É. Você vai usar fogo ou terra? No momento. Terra. Se for proteção, terra, com certeza. Não. Qual é o elemento em si, mano? O elemento em si. Fogo. Fogo. Celerim, você vê a Toph pegando uma das escamas. Tacando fogo. Apontando o dedo pra ela. Vocês todos veem. E proferindo umas palavras mágicas. Invocando uma magia que vocês conhecem bem. Vocês usam o tempo todo. Disparo de fogo. E sai do dedo da Toph uma rajada de chamas. Uma rajada de chamas atenuadas, enfraquecidas. Por estarem envoltas na água. Só que essa rajada de chamas chega a atingir a placa quitinosa que está nas mãos da Toph. E atinge. E a Toph faz esse teste na esperança de perfurar aquilo. Mas não perfura. Tá? Na esperança de perfurar e testar, ou chamuscar, queimar, testar a resistência daquela placa. Porém, Faz uma jogada de ataque. Mágico. Tá, deu 20. Natural? Não. Ok. Foi voltar em mim esse dano. Tá. Na hora que o fogo bate na placa, a placa reflete o fogo de volta na Toph. Joga o dano em você. Ô, louco! Você tomou um disparo de fogo. Nossa! Você tem resistência a fogo, tá? Você está embaixo d'água. Ah. Por que os dados vai sair bom? Tirei 12. Vocês veem nitidamente isso. A escama rebate o fogo de volta na Toph. Tenta com terra agora. Ó, o negócio já atacou. É um cabuto. É um cabuto ou é? Dependendo de algum. Não dá pra saber. Isso aqui já tá desenvolvido. Vocês lembram o último tubarão que a gente matou? Não era só dano necrótico que atingia ele? Isso aqui já tá ficando já... É, talvez... Não entendo muito. Transmutado. Você pode usar essa magia usando o seu elemento principal, a terra? Sim. Quer ver, ó. Pera aí. Smoring. Faz assim, né? Pera aí, bicho, errado. Eu virei pra ele. Smoring. Eu tô com a fúria, não... Já passou a fúria, não, negão. Eu posso... Ok, então você dispara. Eu acho que é limitado. Tá, o negócio bate na placa e acabou com bate, desvia. Já. Mas eu acho que eu posso ficar até quando ele quiser. Mirou na Murray? Ele falou testa, eu falei, Murray. Joga o D20. Se só o D20, porque você não tá mirando efetivamente, só o D20 passar a CA dele, acerta ele. Passa aquela rajada de fogo próximo do Murray, mas não chega a atingi-lo. Sua fúria só acaba ou quando decidir acabar, encerrá-lo. É, Toph, você se acabou o combate, você sai da fúria. É se você decidir encerrar durante o combate. Não, se você... Ó, a fúria só acaba se ficar inconsciente ou se você decidir encerrá-lo. Não fala, fala assim, ó. Se a fúria falar mais de livro... Quer dizer, no livro você tem vamos puxar a fonte primária da coisa. É. Já tira a dúvida de vocês. Eu vou andar em fúria toda hora. Anda em fúria, então. Pra não ter que ficar ativando, eu gasto pra ficar ativando ela. Mas eu não gasto reação pra ativar. Fazendo hard. Sua fúria dura por um minuto. Não, mas aí level 15. Ela... Fúria persistente. Tá, ela termina prematuramente. Se você for for nocauteado. Só virei a ou se o seu turno terminar e você não tiver atacado uma criatura hostil desde o seu último turno ou tomado dano desde esse último turno, e você pode também terminar a sua fúria no seu turno como uma ação bônus. Tá, só quer ver na 15º level que tem fúria persistente. É uma habilidade com o bárbaro, do bárbaro. Ok, ela só termina se você cair inconsciente ou se você escolher terminá-la. Deu na mesma, né? Ou se der um minuto, o tempo não é removido. Será? Uh-huh. Então uma coisa contradiz a outra. Ou você ajusta já, né? É, porque mas teoricamente não, se você não atacar ou se você não for atacar, você perde a fúria. Permanente. Persistente, persiste. Não, fica mais perfeito. Não é perfeito. Ok. A sua fúria é tão forte que ela só termina prematuramente apenas se você cair inconsciente ou escolher terminá-la. Um minuto fica. Não, diferente. Pode fazer o teste, dane-se. Né? Isso aí. Bom, o que mais vocês vão fazer? Eu quero tentar fazer um... Deixa eu ver, tem 15 broquês. 15 broquês. Você vai testar o um negócio? Vou tirar os cavalinhos de lá da mansão do Severinho. Tá, como é que vocês fizeram com os cavalos mesmo? Eu tinha feito tipo um estabulinho de água. Um estábulo de água pra eles? Parte da ok. Porque a mansão ficou embaixo. Então você vai e tira os cavalos de lá. Celerinho, você dissipa a mansão? Esse tamanho? É? Dos bagulho tudo junto dá mais ou menos isso aqui, esse painel. Dissipa a mansão, ok. Os cavalos estão com vocês, não vão ter tubarão pra cavalgar. Vou fazer uma abraçadeira inteira pra cada um. E vocês têm 15 broquels feitos de escama de tubarão. Você pode testar a mão na boca de um tubarão. Só o elemento fogo. e eu vou meio que enterrar os outros. Isso é melhor que nem o prêmio. Não, eu tava vendo meio que enterrar os outros tubarões que tinha matado anteriormente. Certo. Justamente pra ver isso. Mas eu vou ficar gastando meus bagulho pra ficar testando. Caramba, já zero, mano. Já tem. Mas só tem duas. Já tem? Não é com trip isso daí? Partilha. Não, não tem. Não, não tem, não. Eu não usei. Então vem inspiração. O que eu gostaria de fazer? Eu vou pegar uma presinha. Chegar mais rápido, ela poderia usar a magia aumentando os cavalos marinhos e eu poderia usar a velocidade neles. É bom que a gente vai ser bem discreto chegando, né? Sim. Mano, eu acho que com um monte de tubarão ali não vai ser discreto nunca. Relaxa, tem mais surpresinhas. Ok, o que vocês vão fazer final? Tá, eu quero fazer eu quero tentar fazer braçadeira pessoal. Posso fazer um monte de injeçãozinha? O que vocês têm de... Hã? Vou fazer um monte de injeçãozinha. Ao invés de eu ficar com uma só, eu pego mais dentinhas, faço e deixo com eles, pra eles também poderem usar. Ok, pode fazer. Ok? É, então. Dá pra fazer uma seringa pra cada um com dentes de tubarão, porque eles têm dentes de monte. Mas e aí, mas quanto que o antídoto sobra ainda? Quanto de antídoto sobra? Ah, você não injetou pouco, não. Vamos estipular. 100 ml por dose, né? Caralho. Tá tudo bom, velho. Quantos ml você tinha? Exato. 2 mil. Dois porque litros. São 2 litros o cantil. Nossa. Mais a garrafa, né? Mas o passo que ela fez crescer no negócio. Não, ela encheu o cantil pra crescer. Você já perdeu 800 ml. 400 ml. Tá, só 600. Não, tem 1.600. Nós vamos 4. Ah, tá. Eu arrebo 60. Então tem 1.600. Tá. Então eu faço 16 seringas. 16 seringas. Na verdade você tem 15. Você usou uma mais porque a gente matou. Hã? Você não tinha usado outra. Eu só injetei em quem eu não tinha injetado ainda. Ah, tá. Então tem 16. Porque 16 doses. Já tá fazendo efeito lá o veneno, o antídoto. Ok. Deixa eu. Duas com cada um. Perfeito. E eu fico com o resto. Ok. Bom, só não sei onde que eu vou guardar esse troço aqui, mas. Fica na mão, a hora que tiver um tubarão, vocês espetam nele. Só toma cuidado pra não injetar em si mesmo. É. Que dói. Não, eu sou burro de fazer isso. Mas não é especificamente pra vocês. Tá, é. Vocês. Alguém procurou alguma coisa, alguma fibra aqui embaixo d'água? O que eu posso achar de fibra aqui embaixo argila d'água? Argila tem. Couro de tubarão. Não, mas não é pra pegar fibra. Tem um monte de tubarões mortos aí. Ah, tem? Tem. Que ela está enterrando nesse momento. Pra que você quer fazer? Porque eu vou colocar a braçadeira e a gente precisa de alguma coisa pra amarrar. Esse negócio aqui é bom, ó. Quer ver, ó? Olha, fogo, firebolt. Tem aquelas plantinhas. Algas não segura, acho que a gente só vai segurar. Não tem algas aí. Não, mas mesmo assim. É negócio morto. Tem que ser fibra mesmo, vamos segurar. E as outras? Aliás, até tem um pouquinho de algas, mas. Vou ficando cada vez mais esparsas aí. As molinhas. Deve ser alga fraca, tinha essas aí, as mais resistentes, as molinhas, né? Mas ainda assim são resistentes. São maleáveis. Imagina que você tem uma bola de capotão na mão agora. Perfeito, é couro batido. Eu faço uma armadura pra mim. Hã? Faz uma armadura pra mim. Monge usa armadura agora? É. Pra proteção, ué. Não é bom. É que se não, você eu sei que não. Você não tem proficiência. É só um couro batido, velho. É armadura. Que bosta. Mas pesa. Não tem proficiência, vai te fuder. É, o pior é que se você usar, tu perde um negócio de monge. Eu sei, mas exato. Quem que é? Eu não posso usar. Mas vocês têm armaduras. Uma tem armadura. Como assim um som de frente? Não tem não. Agora você é espadeiro. É mesmo, eu faço. Vem cá! Ela tem uma full plate e eu tenho uma armadura comum. Você é grande, rapaz. Se você quiser, eu tô usando uma armadura de couro batido já. Você pode colocar as placas por cima. Vai reforçar? Pode ser. Eu tento reforçar. Vai cachorro. Precisar do negócio? Pra braçadeira, sim. Vai grampeando, né? Não, mas ela é um jeito colando já, sei lá. Vai passar o balão. O John. Quem é John? O tubarãozinho. Tem nome. Deu até nome pro bicho, mano. O defunto? É. John Doe. Ah, só deu nome pro defunto do escorpião, velho. Vai dar nome pro defunto de tubarão. Desculpa, mas eu vou precisar da sua pele pra gente poder prosseguir e salvar seus irmãos. Aproveita e pede desculpas por você ter rasgado ele inteiro por dentro, arrancado o coração. É, né? Desculpa por ter dissecado você. Que tu ainda faz isso? Vejo o lado bom. Você não sentiu dor. E aí seus irmãos vão poder voltar a ser como eles eram antes. A alma dele gritou. Tira o couro. Tipo, ele morreu, mas o espírito ficou no corpo. Toff, tem couro de tubarão. Bota mais uma morte pro tubarão. Matou duas irmãs do tubarão, velho. Vai fazendo tirinhas e reveste a armadura do grial com placas ósseas. Ideia, você tá virando um bárbaro, cara. Não, você não tá de tanguinha e peito nu. É. Mas eu tô usando pele de bicho morto como armadura. Né? E nem tá curtido. É couro batido, você acha que é o quê? É, pelo menos é batido. Nasceu a árvore de. Batido é assim, ó. Esse daí é couro abatido. Abatido. Boa, pegou boa, lá. Boa. Ah, mas por que só? Ele tá batido, bateu pra matar, né? Então... Ok. Meu Deus, que bosta. Griel. Eu. Toda vez que eu disser, você vai rolar um D6. Ok? Ok. O 5 é bom. Tá. O 6 é fenomenal. E o. Relação com o ícone, então. O resto não vale pra nada. 4, 3, 2, 1, avó. Hã? Um ele vira tubarão. Um ele vira tubarão. Notou isso? Um ele é possuído pela placa. Ok. E ele vira uma mutação. A levantando vai e chega perto do grial. Dá umas batidinhas assim na placa. Não, não vai jogar. Hoje a espada dela dá uma vibrada diferente. Tá. A espada não sabe qual a intenção dela. É, a espada dá uma chacoalhadinha. Tá. Ela bate assim, na primeira batidinha na bunda do grial. Tem a espada, faz assim pra ela. Ó. Oi, armadura boa, rapaz! Viu, trouxe até a espada. É, ela pode pensar que é da armadura. Quem tem proficiência em história? Eu acho que é o homem. Deve ter. Proficiência. Acho que só arcana. Deixa eu ver. O Brecht tem dobrado. Tem história sim já. Eu tenho história também. Então os três podem jogar um teste de história. É, eu não tenho não. Então você não pode. Eu não tenho não. Nossa, que bosta. A dificuldade é alta, hein? Tem 3 no dado. Ó, eu vou usar a minha inspiração que eu tirei 1, 6, 9, certo. 15. Não. 13. Eu vou usar uma inspiração bárbara pra adicionar um D12 no meu teste. Agora eu tirei 20. Tirei 20. Mais 12, 22, mais meu bônus. Quanto que é seu bônus? Que é no mínimo 12. Deve ser um, né? Se ele tem dobrada. É. 22, vai. Vai pra mais 30. É. Por aí, velho. Celerim. Você já ouviu falar de alguma coisa parecida com o que você testemunhou? Deu pra cair. Hã? O que eu testemunhei? Ele não lembra. Quando a Toff meteu o Firebolt na escama. Você ouviu isso? Você viu o Mr. Mimes no mundo. Voltou na Toff. Você já ouviu falar disso? Nossa, que mulher. Imagina. Definitivamente. Tem uma criatura que tem a pele desse jeito. Tem uma criatura que tem a pele desse jeito. Uma criatura lendária. Acho que não. Que até então você achava que só existia uma criatura por mundo, por universo. E você já sabe que não. Isso é um dragão. E você viu num sonho aí meio esquisito. Não, um dragão é o quê? Uma monstruosidade, eu acho. Monstruosidade. Não era besta mágica, não? Não tem mais besta mágica. Não. É uma aberração. É uma monstruosidade. Aí você dá uma flechada, bate e volta pro centro. Monstruosidade. Gargantua Monstruosity Titan. Analyzed. O Tarrasquinho. Esse é o Tarrasque. É, filho. Você viu que não Ou vai seja, ter que... Celerim, vem na sua mente esse conhecimento. Criatura que não vai ter uma que criatura cuja carapaça consegue refletir e defletir magias. É, isso é bom. O destruidor de mundos, o Tarrasque. Nós sabemos que quando lutarmos contra ele, magia não funciona, só ataques físicos. Agora o Grey é a única criatura do multiverso que tem uma armadura de couro de Tarrasque. Graças a... Os tubarões, lógico. Pode ficar com forma. Graças a... Vamos matar 7 tubarões e fazer armaduras com ela. E a Toque fez a armadura. É só matar os tubarões, cara. tomar seu cu. Lógico, é mais fácil, cor, né? Com cor. Mas peraí, já não tem um outro tubarão morto aqui? Vamos arrancar as peles deles, velho. Quanto de turno que vocês perderam pra furar um tubarão ali? Seis não, mano. No mesmo tempo de turno você tinha matado oito. Concordo, Juninho. Concordo. Um ataque eu matei um. Um ataque foi um. Dois ataques eu quase matei um. Ok, que mais vocês fazem? Eu espero chegar o maior, que tem as patas, porque imagina o que tu não faz aquela perna. Só sai neguinho andando, grudava com as patinhas aqui, tá ali a capa de tubarão. Tem um maiorzão andando um rolê por aí, que tem umas patonas. Imagina o que faz aquela pele. Tem um verdadeiro. Eu ando bem. Tem um verdadeiro, não é uma mutação. Eu uso o sentido de vida. Quero ver aqui como consigo sentir pra ele. Qual que é o alcance? Acho que 18 metros. Assim, um metros, curto assim, tá tudo em paz, Lisbeth. Águas tranquilas, águas calmas. Sem a presença de qualquer criatura. Vamos indo então? Vamos. Montamos no cavalo marinho? Montamos os cavalos marinhos. Eu vou com comunhão com a natureza ativa, tá? Eu vou com comunhão da natureza ativa. Certo. Sim. Aí, 1 km de raio, tá? Ok. Ah, vocês combateram? Você conhece algum animal que possa ser eu mais rápido? Entrei em combate, porém não combate. Mais ou menos. 1, 2, 3, certo? Entrei em combate, mas não combateu. Não combateu, mas os três fizeram um esforço. Joguem um save de constituição, vocês três. Quanto, né? Por quê? Vocês três, quem? Nós dois. Assim, 4. Eu também posso, né? Assim, eu também. Né? Assim, eu também, porque eu ataquei também, né? Você não tá aqui? Você não tá aqui? Você não tá aqui? É aqui que isso é um ataque. É aqui. Rola também. Eu também rolo? Também. Só a Toff que não, né? Ah, passei, Jeff. Ele é pentinho também. Boa. 13. Crítico pra ser ele. Tirei 27. 28. O meu foi 27. Só um momento. Como é que é? Soma. É, somando o negócio dela foi. Mas ela. 31. Tá, então 17. Meu deu 31, somando o negócio. 17, 31. Dela. 28. 18, 20 natural. E só. Todos passaram. Sem exaustão pra vocês. Não, era só a gente. Cadê o livro de quantias? Quem fez esforço na batalha? Ah, o Celerim também fez esforço. Celerim atacou também. É. Ah, então rola aí. Joga também, Celerim. É, Constituição. Constituição. Saving throw. Somos mais quatro da Lisbeth. Tem uma forma. Tem uma forma procurando. De se livrar disso. Eu tô procurando. Mas saving eu não throw vou falar. De Constituição. Tá. É pra cada vez que bateu no tubarão? Não, só um pelo combate. Pelo amor de Deus. Pra cada vez bateu no tubarão. Vocês não lutaram muito, a dificuldade tá fraquinha agora. Só passar. Eles estão a centenas de metros passou. De profundidade. Passou, Jeff. Passou também? Passou também? Beleza, sem exaustão pra ninguém. Perfeito. Ah, é só pra combate. Não tem ninguém, pronto. É só pra ter certeza. Não tem mais a magia? Como vocês estão com os cavalos marinhos, eu tô pedindo isso só quando vocês combatem. Tá? Porque vocês não estão fazendo mais esforços além do combate. Tem mágico. Os cavalos marinhos estão fazendo os esforços por vocês. Senão, a cada hora, vocês rolariam o teste. E se falharem, o efeito equivale a 4 horas de esforço intenso. Caraca, velho. Ou seja, se falhou, são 4 níveis de exaustão. Nossa, caraca, meu irmão. Ô, Jean, não tem mais a movimentação livre de magia? Tem. Eu não tô achando. Freedom of Movement. Tem, eu acho que tá como passo então, sem pegar. Essa é Pass Without Trace. Então não é mais de mama, então. Eu tenho essa magia. O que você quer? Movimento livre. Pra gente se movimentar embaixo d'água sem ter o peso da água da gente. É isso que eu tô procurando. Mas depois que a gente fica na hora que ele é terreno dificultoso, ele não vira terreno normal? É, porque ele carrega sozinho a água, né? O problema ali é a pressão, não é? Não é nem questão de terreno, é a pressão, exato. Se tiver alguém que controla tá, meio que é gravado, fazer alguma coisa do tipo. Freedom of Movement. Mas quarto nível. Mas inverter a comunidade. Mas não faz, então. Eu tô procurando aqui. Tu tinha não tá, gente? É mesmo, não. Nossa. Todos os cavalos. Três do mago tem de ser. Mago usa grimório. É basicamente. Isso aí. Você quer olhar? Escorrendo com o pulão, né? Ninguém tem magia de manipular água? No mundo animal, tudo pode acontecer. Tem por quê? Olha, mago não tem mais Freedom of Movement. Da gente, tira a pressão. Warlock. Não. Mas não dá pra. Clérigo tem. Clérigo, só clérigo, velho. Só clérigo, só sorcerer. Clérigo. É, tá certo. Isso aí é magia de druida, ranger, magia divina. Magia divina. Movimentação livre. Pra você passar, transportar terrenos dificultosos. Não pode ser restrained. É. Isso aí. Bom, vocês montam nos cavalos. Não tem mais o mesmo efeito de antes. Vocês montam nos cavalinhos e vão com eles seguindo em linha reta. Por entre aquela cordilheira, no meio daquele desfiladeiro que vocês estão. E aí vocês andam por mais... O louco, cara. Sou eu, não é? Nossa. Paradinho de ferro. Vocês andam por cerca de duas a três horas aproximadamente. Tá? Somos ataques só. Vocês veem ao longe? Vem ao longe? Sim. Vai dar pra enxergar. Quanto mais vocês avançam, misteriosamente, mais claro vão se tornando as águas. Aquela turbidez grande que elas tinham, que a água tinha lá atrás, vai reduzindo. E parece que existe alguma fonte de iluminação à frente de vocês que vai tornando o ambiente para o qual vocês estão rumando cada vez mais claro. Quando a gente está na estrada assim e vê aquela... luz lá no fundo é quando a gente realmente ia seguir a cidade, né? Isso. Tinha um fado pra gente mesmo que era pra gente ir por baixo. Não. Por cima era perigoso? Amor, isso daí é procurando Nemo. Não, sério, teve alguém que falou isso pra gente. É? Que tinha um lugar pra gente passar que era mais perigoso. Por cima é mais perigoso pra ir pra Alenorin voando. É perigoso. Não, é porque se definição dava pra fazer isso aí a gente não tinha essa. Não sofria pressão lá. Sofria essa pressão lá. As águas vão se tornando cada vez mais claras, a visibilidade melhora muito. Tá? Quando então vocês divisam diante de vocês a cerca de uns agora 18 metros, visibilidade bem melhor, vocês veem. Algo que lhes chama a atenção. Pô, não esquece que eu tô sempre alerta na levanda, mesmo depois que eu anuncio, eu tô alerta dela. Certo. E agora, tipo, eu fico alerta no hotel. E no ambiente, né? Lógico. Eu tô sempre. Alerta no ambiente. Só. Ambiente sempre, lógico. Eu tô alerta no hotel. Porque certo. Eu não tô aqui, tô alerta no hotel. Eu tô alerta na levanda. Nossa, gente. Vocês vêm. Pô, peraí, seu monte desligou. Ou entrou em... Não, como pensa que tava até agora? Não, a tela apaga. Mas até depois de um tá certo tempo. Vocês veem à frente de vocês, inverno. A uns 18 metros de vocês, vocês veem algo volumoso se agigantando diante de vocês. Tá? Inicialmente, o que vocês veem, próximos dali, cardume de tubarão. São dezenas de pedaços de madeira esparsos, apodrecidos no fundo do mar. E aí vocês veem, diante de vocês, um enorme navio. Naufragado. Será que não é nosso? Partido em dois pedaços. Se não é o nosso, é algum outro que foi pego pelo Kraken também. Partido em dois pode pedaços. Ser o meio, né? É. Esse navio coberto de musgo. Tá? Que pequeninito. Vocês veem algo também à esquerda? À esquerda. Que... À esquerda vocês veem algo que desperta a atenção de vocês você, também. Você tá? Vocês veem um objeto que ele só pode ter saído de dentro do navio, vocês supõem. Tá? Ele tem cerca de 1,5 metro de altura. Tá? E... Esse objeto ele é estranho. ele tem uma coloração azulada, tá? Um tom de azul bem escuro, certo? Tem alguns musgos que tentam crescer em cima desse objeto, tá? Nas bordas desse objeto, vocês veem, tá? Esse objeto ele tem 1,5 metro de altura, tá? Ele está recostado numa rocha que se eleva para formar uma das montanhas que cercam vocês, tá? Ele está recostado nessa rocha. E esse objeto, ele tem aproximadamente uns 30, 40 centímetros de largura. 1,5 metro de altura. Como se fosse aqueles remógenos. Eu sou um obelisco. Esse objeto, ele segue sinuoso, tá? Ele ao longo do comprimento dele, ele é meio sinuoso, mas não com curvas sutis e delicadas, tá? Ele é tudo serrilhado. E ele termina na parte de cima, vai se afunilando e termina numa extremidade pontiaguda em cima. É uma espada do Minecraft. É como se fosse um... Um tubarão-espada? Não, serrote. Como se fosse um tubarão-espada ou peixe-espada? É. Não. Imagina isso aqui, ó. O negócio ele vem assim, ó. Ah, entendi. Tá fazendo um zigue-zague serrilhado, rústico, bruto, se afinando, terminando numa ponta afiada lá em cima. Uma rachadura... Tá. Sim. Esse objeto está recostado ali, tá? Vocês veem pequenos caquinhos ao redor que parecem ser desse mesmo objeto, cacos desse tamanho assim. Quartzo azul! Assim ele vai nadando achando que é quartzo azul. Vocês veem cacos desse tamanho caídos ali que parecem ser desse mesmo objeto, tá? Alguns outros pedaços maiores. Chama a atenção de vocês que a casca dele, ela é azul. A casca, a face desse objeto, ela é azul, tá? Um tom de azul muito escuro. E ela é, ao mesmo tempo, lisa, porém ela tem alguma rugosidade em determinados pontos, como se fossem erupções. Como se fosse uma pele que tivesse tido uma alergia e tivesse tido erupções na pele, tá? Na superfície desse objeto. E ele sobe serrilhado, assim, ao longo do comprimento dele, tá? Termina numa ponta afiada. Mas esse objeto, ele não é uma chapa reta, tá? Ele tem aproximadamente uns 10 milímetros da parte que está tocando o solo, em torno de uns 20 milímetros de espessura, tá? Só que essa chapa, ela não é uma chapa retilínea, tá? Ela é uma chapa curvada. Como se fosse a... Lembra a vocês... Não. Não, porque a curvatura não é no sentido da espessura. Ah, é de assim. É como se fosse uma espada serrilhada, um serrote, tivesse sido torcido, dobrado, entortado. Tá? Esse objeto ele possui uma curvatura. Os outros caquinhos que estão próximos, quando você chega, quartzo azul, e você toca, você olha, você vê que não é quartzo azul. Daí você vê aqueles cacos caídos ao chão e você percebe que esses cacos, eles também apresentam uma curvatura, um raio. Tá? Na parte que está tocando o solo, tá? O raio ele se acentua mais, tá? E é mais espesso ali. Na parte que está para cima, onde tem aquela ponta afiada, a espessura ela reduz um pouco. Tá. Isso está a cerca de uns 9 metros do navio, recostado nas rochas, nas montanhas, tá? Ao redor tem diversos desses cacos, tá? Um outro caco um pouco maior. Você foi ver? Jeff. Ok. Sempre, né? Você foi ver. Perception. Jeff, mando, esse navio que a gente vê, não sei, tipo, quando a Toph mandou um espírito, não sei se ela falou pra gente. Uhum. Ela mandou um espírito lá pra ver, uma olhada lá. Ela falou, mas não pra todos. Então, só tava assim, junto. Não, só falou pra todos. Não, eu falei depois pra todo mundo, mas eu não sei. Se, tipo, sim. O espírito viu algum detalhe a mais no navio, se ele tivesse comentado algum detalhe a mais no navio, que possa ser parecido com esse navio que tá aqui afundado. 27, viu? Não, o espírito falou de navios. De um grande navio negro, foi o que se destacou. Né? A descrição específica que ele deu foi essa, um grande navio negro. Esse navio, não lembro esse navio. É, eu vou usar sentido divino de novo. Ok, sentido divino... 18 metros na férico. 18 metros, você detecta o que mesmo? Eu detecto celestial, infernal, morto-vivo. Aberração. Acho que é de qualquer... Esqueci. Até 18 metros, certo. O Ariel Grel consegue mais coisas, sabe? Você poderia tentar. Ok. Imagina de sentir... Mas você tem um parecido. Precisa saber se tem inimigo. É esse mesmo. É esse mesmo. Pra saber se tem alguma aberração aqui perto, alguma coisa do gênero. A 18 metros. Eu posso usar esse navio como... Bom, primeiro, Siri. Você tá encantada com aqueles objetos que parecem ser joias, tá? Mas aí conforme você vai manuseando, a textura não lembra a joia. Lembra como se fosse porcelana, cerâmica. Você olha para aquele objeto e você tem a impressão de que talvez aquilo lá fosse um grande vaso, uma grande ânfora que estivesse dentro do navio e se partiu. E aí você pensa dentro do navio e se partiu e você olha para o navio. E quando você olha para o navio, você vê uma enorme pegada na proa do navio, onde outrora estava sua carranca de proa e o seu mastro de proa, onde outrora estava isso, tá? Você vê um buraco no casco do navio, na proa do navio, tá? Com marcas de garras gigantescas e uma pegada enorme no chão. Cara, o bagulho andou e fez assim no navio, pro fundo. Já afundou o navio, né? Afundou o navio pisando. Essa pegada gigantesca que tá ali. Pegada do... Tá. Cavalinho. Pegada do cavalinho. Mas foi natureza. Mano, você é muito grande, velho. Andasso, o bagulho caiu muito grande. Lisbeth. Ô, Tato, você fala pra gente, tipo, que é porcelana ou cita? Eu posso fazer um conhecimento? A tua filha de família oriental e tem muita porcelana. E ela também tem um talento lá de... Desvantagem? De conhecer... bagulho precioso. Se você manusear, sim. Ela descreveu, ah, isso aqui parece porcelana, é assim, assim, assim. Eu lembro, ah, mas realmente, parece uma ânfora de guardar, sei lá, saquê, vinho, tipo, muito grande. Certo. Ô, amor, eu tirei um no dado. Com essa descrição. Meu total dá 14. 14? É. Um no dado? Parabéns. É natureza, eu tenho dobrado pra vocês. Vida tem que ter, né? Ok. Pera. Tá que dá também um druido agora. Tem, mas. Peraí, eu não tenho bônus, senão eu ajudava. E você tá longe, né? 14, se ele. É, não vai dar pra cancelar te revelar, não. O que é aquela pegada? Pouquinho mais. Se tivesse mais perto, poderia até te ajudar pra cancelar a desvantagem. Tá. E aí, Lisbeth? Porque eu tenho mais 6 de bônus. Pelo menos isso aqui, né? Fala, a gente só que o serrilhado aqui é no outro sentido. Deixa eu fora. Bem. A gente tem uma pegada aqui. Ah, ao contrário, pra dentro. Você falou pegada? Claro. E aí, quando você fala da pegada... Você ouve um barulho. Imediatamente. Aparece uma criatura. Tem uma pegada muito grande aqui. Não é minha. Aí, ó. Eu passaria. 18 mais 6. É uma banana, isso? Não, é uma garra. Palhaço. Não, é o bagulho que você tá e vendo. E aí ela é serrilhada aqui, assim. Parece que é uma mordida, né? Pode ser. Ah. Me arruma uma folha de rascunho que eu vou fazer exatamente pra vocês. É, ali onde o bichinho mordeu, né? Dos dois lados. É o tubarão atacando, velho. Eu não sabia falar pra mim que caía. É rascunho, tudo rascunho. Mas redondo já era. Ele estranhou esse pelinho. Estranhou esse pelinho. Ali é pra prender os bagulhos. Você fala, tem uma pegada ali. E aí a Lisbeth, ela tá concentrada numa magia. E a Lisbeth fala pra vocês, eu imagino. Tem mortos-vivos aqui. Ô, louco. Tem um. Hoje é. Ou criaturas mortas. Você fala isso, Lisbeth? Quando a Lisbeth fala, tem mortos-vivos aqui. Theon, você sente a presença do mal. Não. Toph, você sente a terra se movendo. Debaixo da terra. E vocês veem. Onde esse ele tá? tem uma pegada ali. Vocês vêm assim surgindo debaixo do solo, de meio das pedras, mãos esqueléticas que vão, agarram as pernas da Ciri e a prendem ao solo. Onde a Lisbeth fala, tem mortos-vivos, surgem mãos do solo e a seguram e a puxam pra ninguém baixo. Ninguém fala mais nada. Mãos esqueléticas também. Trunca! Tá. Tem dragões aqui. Tem muitas coisas de ouro aqui. Meu Shorn. Não. Joguei iniciativa. Cadê? De novo. Surgem mais mãos do solo. Na hora que você sente o mal se aproximando, Théo, as mãos vêm e agarram você. Eu posso pular pra puxar cavalo, você. Double pulo? Double pulo? É. É tipo com arma, né? Double pulo. Filho da puta. Agora não. Ele empina o bichinho. As mãos surgem do solo, agarram a Lisbeth, agarram a Ciri, agarram o Théo. Agarram o meu. Acho que só vocês por enquanto. Tá? E aí agarram vocês. E aí vocês olham na direção do navio. Vocês sentem o mal vindo do navio, o mal emanando do navio. E vocês veem uma legião de almas negras flutuando através da água, vindo do navio em direção a vocês. Almas tipo fantasmas? Fantasmas. E não só vindo do navio, mas surgindo do solo ao redor de vocês e vindo atacá-los. Eu tô vivo comum, mano. Olha o fantasma. Olha o mana. Como que é essa enxergando esse fantasma? Energia? É? Enxerga por energia. Você sentiu calafrio. Você viu o lençolzinho. Você sentiu calafrio quando uma alma fala um fantasma passa por dentro de você, mano. Eu senti do nada, tão forte que nem o da Toph. Como que eu enxergo? Com a corrente. O bicho pega e se vende e fala assim, Então, exato. Você sente a vibração das suas correntes, Théo. Você sente a vibração das correntes, velho. Uma espada, basicamente. O que foi? Você é tipo como se fosse uma espada. Não. O quê? Se fosse como se fosse uma espada. Mordida. Olha o formato aqui lá, parece uma espada trilhada lá. Põe um cabo nessa porra, cara. Não é simétrico, tá? Tá. Fiz simétrico pra facilitar. É a ceifadora. Ceifadora tá aí, ó. Eu não sei qual é a ceifada. É, uma espada de porcelana não deve ser muito boa, não. Assim, tipo, é. Ah, eu vou bater. Quebrou. Você quebra dentro da pessoa. Você enfim, quebra dentro da pessoa. Porcelana quebra mó fácil. Mas, segura pra mim. Mas faz o rasgo. Eles usam faca de cerâmica, geralmente, no fundo do mar. Pode coral. Quem eles usam? É sério, mergulhadores da faca de cerâmica. Ah, mergulhadores, ok. Não enferrujar. Ok, melhorou bem. Principalmente pro sal, né? Pra não corroer ele. Eles quem? Eu sou alguém, eu vi no Globo Repórter. Como eles se movimentam? O que eles usam? Só Globo Repórter. Ó. Curvado assim. Tá? Embaixo, e isso tá recostado assim, ó. Na rocha. Tá? Embaixo aqui, ó, dá pra perceber que o raio ele fica mais acentuado. Sim. Em cima aqui o raio fica mais sutil. Estranho. Deveria ter feito isso de cartolina. É um ovo? Ah, mas dá pra entender. Aqui assim, ó. Vamos tentar entender. Pelo menos a gente não sabe o que é. Não dá nada, a gente já tá imaginando aqui. Caiu. Eu acho que a gente tem que dar uma semana pra já fazer isso aí. Eu faço isso de cartolina. Não, semana que vem ele mostra como é que é. Semana que vem eu faço um de cartolina pra vocês terem. Bonitinho, já pinto pra ficar bonitinho, daorinha. Bora iniciativa? Não. São 8 horas. Vamos encerrar? Por favor. Então tá dormindo 2 horas às noites, tô caindo de sono. Você tá também bem, tá? Então. Você também tá nessa pegada? Então você tá bem. Me ligaram 2 horas da manhã que ia ter um sepultamento às 7. Não, tá aí eu tive que preparar as coisas e achei que sepultamento até meio dia. Nossa, então eu tô. Toca. Nossa, cara. Vamos encerrar. Ah, cara, bem. Semana que vem, fantasmas pra que te quero. Dormiu 2 horas, tá mais. Ganhou dinheiro ainda. Vamos ver. Não vai dar isso ainda. Vamos ver se destruir aí então. Ganhei bem, hein, cara. Vai destruir, ele deu 4. Já gastei metade do dinheiro. Senão vai expulsar. Quero só ver. Mano, eu preciso muito tirar minha casa e tava com hibernar até amanhã. Quando a Ciere aponta a pegada, alguém olha? Sábado, 1 hora da tarde, eu parei hoje, só quando a Ciere aponta a pegada, alguém olha? Às 7 da manhã, acordei. Sim. Joga na conhecimento natureza. O Bredão também olha. Aê, pode jogar. Eu também posso jogar também. Pode jogar. Tem natureza também? Você tem? Beleza. 13, você conseguiu ir pior que a Ciere. Eu não sou druida. Eu olho porque mas eu tô com desvantagem. É, mas a gente jogou em 17. Tá? Olha, o Murin vai reconhecer. Teste. Conhecimento da natureza. Jeff, é humanoide? Nossa, acho muito ruim. Não tem pé, não é humanoide? Só o dono da profissão. Tartaruga não é humanoide. Uma pegada pode ser. Tartaruga não é humanoide. Nossa, uma tartaruga? Mas é um pé, pata. Uma patada no chão, é uma pegada. Ainda. Tartaruga gigante, velho. É aberração. Uma tartaruga tigre? Não, não é tartaruga. Quanto deu aí, Celerinho? Conhecimento da natureza? Eu não tenho. Eu posso. Eu tirei 2 no dado. Eu devo ter 3. É 5 de vida. Acho que só eu não reconheci. O Murin reconhece. O meu dá 18. O Murin ele olha. E ele lembra da Toph recolhendo as escamas ali pra fazer a armadura. E a mesma coisa. Se lembra de tempos atrás quando vocês recolheram pele e escamas de outra criatura pra fazer armadura. E ele olha aquela pegada e fala: caraca, parece a pegada de um dragão. Fim de jogo. Ah, né? O quê? Um dragão. E não é você, é um dragão. Parabéns. Foi bom. Nice. Mas é, tem que ser. Quanto deu o seu teste? Você tava distraído. Você tava distraído, foi por isso. Ai, ai, ai. Vamos parar a gravação.